97, Estádio 97, Estádio. Começando aqui a edição do Estádio 97 na Energia 97, estamos aqui em nome de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Liga agora para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionado, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Também em nome de BV Financeira, está precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Está no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos os senhores. Ah, 17 horas e 34 minutos, Natal. Bicho. Mais do que nunca. Não pode falar sabe, horário, idiota. Porque o programa é gravado, bicho. O programa é gravado. Não, 17 horas vivo, e 35 não minutos. Não engano o ouvinte, não, velho. Você acha que dia 23 de dezembro a gente já tá ao vivo na rádio, Domingo? Vai vendo. Tem que ser muito idiota pra estar tá ao vivo agora, mano. Mano, 17 gravado, horas e 35 tá minutos. Tá, mano. Se não tá ao vivo, você tá onde agora, nesse exato momento? Eu tô na praia, velho. Você acha que eu... Dia 23 de dezembro. Você acha que eu vou estar na rádio, velho? E não sei que quem está aqui é um holograma. O Mano Nor está no artista. Antes fosse, né? 17h35, mais do que nunca. Domênico, o locutor trabalha dia 23 de dezembro, quando tá começando, velho. O cara que tá no seu estágio, Domênico Gato, não precisa mais trabalhar dia 23 de dezembro. Eu acho também, Domênico. Você merecia folga. Aliás, eu faço o convite para os ouvintes amanhã ligarem. A partir das 5 da tarde, teremos o delivery. Você está aqui? Você escolhe a sua música e na hora. Ah, eu escolho a comida? Não, que comida? Ah, vai pro inferno você. É mesmo? Você, você escolhe sua música. Você leva comida lá em casa, menino? Das 5 às 10. Tá, vou estar tá aqui. Quer levar o Domênico? Das 5 até que horas? Eu aguento. Você quer levar o Domênico pra comer em casa? Eu adoro a Domênico. Eu vou estar tá fazendo a senha, e vou estar escutando. Aguinaldo, se você quiser comer delivery, é Hello Delivery. Hello Food. É Hello eu Food. Também quero isso aí. Também então baixa o aplicativo. Eu vou estar fazendo a senha e vou estar escutando o Domênico. Vou até ligar. Ano passado eu liguei. Exatamente. Pediu uma música, eu não pediu me lembro uma música. Era, mas você pediu uma música. Domênico, que eu vou estar recheando o peru e vou ligar pra você também. Vai estar recheando. Com o meu peru não, na mão. Não, recheando, recheando. Que eu te presentei, recheando eu dei um peru você. Você prefere o seu peru com farofa você ou com cuscuz? Você vai estar com o meu peru na mão. Não, não. É. Você faz comida assim de Natal especial? Não, faço eu não sei cozinhar, não. Por que você não sabe cozinhar? Não, não sei cozinhar. Mas não me hoje. Eu penso que você não vai acabar com a mas o seu Bento. Opa, e aí? Hoje veio. Se você fala em um cozinheiro de primeira qualidade, é o seu Bento. Eu nunca vi ninguém cozinhar melhor. Ele cozinha pamonha, curau. Faz um curau, né, seu Bento? Exatamente. O que come na ceia da roça? Nada, só uva passa. Mil. Uva passa? Mas só uva passa. Uva passa no arroz, no, na salada. Ninguém usa mais orégano na salada do que o seu Bento, Eu adoro orégano, meu. Olha ele aí, ó. É bom, né? Fala aí, casão. É da hora, meu. E o Tobias, cadê tá aí? Veio hoje. Ó, Tobias, meu... Daqui a pouco eu aprendi um negocinho pra falar todo mundo junto, que ele aparece. Ah, é? É, daqui a pouco eu falo, deixa o seu Bento se concentrar aí, senão eu atrapalho ele, né, meu? Vai lá, seu Bento. Que momento, hein? Vamos falar do Parmeira, então. Meu Deus! Parmeira, Dedão! Meu Deus! Parmeira, vocês! Olha o que eu tô aqui. Nós! Palmeira! Nós, vovó! Nós! Vocês! Nós, o seu Bento! Gostaria... Nós aqui, ó! Dá uma voltinha, boas férias! Beijo. Mais aí. Valtinho, grande Valtinho. Pega no saco do Papai Noel. Gostaria de desejar a todos Feliz Natal. Estamos prontos para o trabalho no Palmeiras. Não tem tanta coisa boa pra nós. Ah, vai. Tem. O Valtinho. Tem nada. Não, vou falar com ele daqui a pouco aqui. Tem reunião. Mas olha, o Palmeiras tá agora atrás do meia. Do Botafogo. Outro meia. Botafogo de novo? Outro meia. Daniel. É um jogador que se machucou. Não é aquele que tá com rolo lá? Já saiu fora. Não, aquele é o Gabriel. Daniel também já saiu fora. Já meteu no pau também o Botafogo. Ataque, Só que ele machucou. E ele machucou o joelho, só que ele só volta em março, mas o Palmeiras tá negociando com ele aí. Mas aqui que é pra fazer companhia pro Valdinho? É, deve ser, porque o cara tá só machuca? Me desculpe interromper, mas perguntar ofende. Ah, não perguntar não ofende. Depende. Perguntaram não ofende, então eu vou perguntar. Ah, depende. O Botafogo foi rebaixado. O Valdinho está lá, agora ele só traz jogador do Botafogo, Palmeiras. Ele está querendo rebaixar o Palmeiras. Festival Portuga e com o Palmeiras. Ele quer fazer aquele... Não sou o Portuga, por favor, sou o Provolone. Eu vou dizer o seguinte... O que ele quer? Sou jogador do Botafogo? Medo, é um festival de Botafogo no Palmeiras? Dodô, posso falar? Ah. Gabriel é bom jogador. Quem? Esse Gabriel, tomara que venha. É, vovó, não sei. O Gabriel é bom, é bom. Tô com medo. É bom, mas o que é bom pra vocês? Não sei o que é bom esse bom de vocês. Se fosse tão bom, o Botafogo não estaria na Série B. Eu acho. O Gabriel, Domenico, ele é, inclusive a diretoria do Botafogo tá tentando uma manobra pra não perder o jogador. Manobra. Eles estão tentando juntar uma grana lá, pagar um tinguá pro moleque ficar no clube. Como é que é dar uma ré no carro e deixar ele sair? É bom, mas os caras só quiseram ficar com o goleiro lá. A questão não é querer, Domenico, a questão é poder. O Botafogo não tem dinheiro. Se quebraram, mano. Eu fiquei sabendo lá, rapaz. Não tem nem detergente. Eu vou dizer antes aqui, hein. O Botafogo vai correr o sério risco de não subir. E de cair pra cima. Sabe por quê, seu Bento? Eu tava vendo uma reportagem onde o Botafogo estipulou um teto salário de 50 mil reais. Meu Deus. Não, não ganha nenhum jogador. Meu Deus, eu vi. 50 mil reais é o teto salarial. Tirando o Jefferson, que eles... O Pô, nessa mesa aqui, ó, do RG pra lá já tem mais de 50 mil. RG, o Mota e o Bento. Aí, somados os salários? Somado RG, o Mota e o Bento já passa a folha salarial do Botafogo. É muito rico, rico. Eu não vou nem responder. Não, cara, porque a receita vem atrás, né, RG? Os caras da TV aí, então, hein? E não, aqui é trabalho voluntário, tipo. Tá. Mas os caras da TV passam isso aí há muito tempo. Pedir dinheiro emprestado pro Mano. Um salário pediu, Lu? Verdade. Olha o global aqui, ó. Pediu dinheiro emprestado pro Mano. É o segundo maior salário da Globo, do Rude. Só perde pro Faustão. Sem juros. Ano que vem esse programa aqui vai ser locutores ricos. Voltando a nós. Vocês. Tá, e aí, que mais? De novidade? Nada? Sem novidade? Tem o meia lá do... Meia lá do Nacional dos colombianos. É bom, Portugal. O Cardenhas... É bom. É o Sherman Cárdenas. Eu acho muito bom. Mas só que é muito bom. Que nota é? Pra mim, no futebol do sul-americano hoje. Se o Pelé foi 10 e Maradona foi 9, se o Pelé, 9, se o Pelé foi 10, ele é 0,25. Ah, então é uma porcaria. Não, mas no futebol sul mas o Pelé... Estilo quem, assim, em Portugal? Não. Estilo Montijo, como é que é? Como que é o estilo dele? O Pelé é 10, o Ronaldo é 9. Quanto é esse jogador? Um 0,1. Então, porque isso é muito bom. Não, faz assim. Não, falando sobre lixo. Se o Valdívia é 10, ele é quanto? Não, o Valdívia não é 10. Aí foi uma boa pergunta, vovó. Eu tô fazendo uma coisa na minha cabeça. Se o Valdívia é 10, ele é nota 7. É um bom jogador. Deixa eu falar uma coisa, vovó. Sabe o que, mas sabe por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Sabe o que me estranha? Começa deprimido. Mas não é, cara? Domênico. Se o Valdívia é 10, ele é 7. Mas é que o Valdívia é mais habilidoso que os. Calma, posso explicar? É por isso que aquele moleque apanha. Se você chega pra mim e fala assim, Valdívia é 10, ele é 8,5, 9. Mas é bom. Mas deixa eu explicar. Deixa eu explicar. É um jogador. O que me estranha é o seguinte. Ele joga no lado esquerdo do meio campo. Muito bom atacante. Só que é o seguinte, Domênico. Ele é um jogador. Ele vai chegar aqui. Vão olhar pra ele. Ele tem 1,60m. Se muito. Ele é pequenininho. É um jogador motorzinho de meio campo. Meio ele ajuda Não, ele é pequenininho. É um cara muito ativo no jogo. É bom jogador. Ele é canhoto da esquerda. Muito bom jogador. Só que o seguinte. Tem alguns problemas extra-campo. Gosta de uma confusão, tinha até problemas com algumas coisas aí, extra-campo e outra. Tá na parada também um time mexicano. Mas qual que é o problema com o extra-campo? Não é parada, mano. Vou falar a verdade, ele vai sair. Ah, não, porque o extra-campo pode ser homicídio. Não, nada disso. Pode ser drogas, não sei. Não, nada disso. E é um jogador muito bom jogador. Ele não jogou contra o São Paulo. Muita gente pergunta por que não jogou. Ele ficou no banco as duas partidas. Eu não sei o que ele tinha ou se era o técnico punindo. Valdívia 2, a missão. Ele é bom jogador. Sherman Cárdenas é bom jogador. Eu não sei se vem Palmeiras, mas é bom jogador. É aposta, né? É bom jogador. É bom jogador. O Atlético das Minas Gerais, que é ele. É, não tem só o Palmeiras. Eu tô no videogame, qual é a nota dele? Ah, 71, 73. É, 71, 73. É bom isso, é bom? É bom. Olha, pra quem tem o Felipe... Onde tava esse cara? Ele tá no Atlético Nacional da Colômbia, RG. Ele não jogou por causa desses problemas aí contra o São Paulo. Quantos anos ele tem? Ele deve ter uns 23, 24 no máximo. Não saiu de lá até agora, até hoje. Ele é novo, RG. Ele veio de um time pequeno de lá pro Nacional, foi campeão. É bom jogador. Só que o seguinte, não é só o Palmeiras que quer, como a própria vovó falou. Tem um time mexicano, Atlético Mineiro, mas se o Palmeiras trouxer, é muito bom. Só que a mesma posição do Zé Roberto. No meio pra frente. Ele é meio campista. O Zé Roberto te posou com a camisa do Palmeiras já, né? Já. É, aí pode ser, vovó. O Zé Roberto posou com a camisa do Palmeiras, já foi apresentado. Aí ele é tão bonito, né? O Zé Roberto, você gosta? Vamos lá. Todo fortinho. Quem? Na sequência, vambora, chega, vambora. E aí? Vamos embora. Aí? Quem? Põe essa velha safada. O senhor te escolhe aí. O senhor aqui. É o Santos aqui. Santos. Let's go! E aí, velho? Que isso, mano? aqui porque não tem nada acontecendo. É o seguinte, eu só quero desejar a todos aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Você pode. Tá bem, é o seguinte, né? Eu tô bem, tô melhor. Você melhorou? Eu só quero o seguinte, mano, por favor, que o Edinho não me apronte na ceia. Que não apareça em lugar nenhum errado aí, que fique tudo certo, que a gente pode ter o Natal com o Joshua. Eu, se fosse você, antes de comer o peru, rei, eu revistaria o mesmo, tá certo? Ver se não tem nada dentro que possa comprometer a família, inclusive. Não. Você me respeita, pô. Ah, melhor fazer uma revista no peru aí. Pô. Ele tá na linha, tá trabalhando direito. Ah. Que ninguém apronte nada nesse Fala, seu É, quem nunca foi preso também que atira a primeira pedra, vai. Feliz 2015. Coitado, Edinho, pegaram no pé dele. Véspera de Natal, RG. Não tem nada, tô tentando lá. Tá primeiro a tampar os buracos. As notícias hoje dão conta aí de que parece que o Enderson fica até o Campeonato Paulista. Então a gente aqui trabalha sobre o equilíbrio da emoção do torcedor e a razão nas nossas opiniões e pontos de vista. Eu entendo o seguinte, se não vai gastar, a emoção do torcedor é a frustração, né? De ver o time dele não contratando, né? Enrolado aí com umas fofoquinhas, isso aí chateia muito. Mas a razão diz o seguinte, se você não vai realmente contratar, se não vai gastar dinheiro, e vai tentar organizar, resolver problema. As finanças. Então, a linha de raciocínio tá certa. Vai com a garotada. Então, não tem que pegar a porra de técnico nenhum famoso para pagar 700, 800 pau, 1 milhão, seja lá o que for. E não tem que pagar multa. E não vai montar o time e depois não vai ter que ficar pagando porra de técnico que não tá mais trabalhando. Então, tá certo a linha de raciocínio da diretoria. E acredito também, Mota, que esse vai ser o diapasão lá. Trabalhar realmente muito forte com categoria de base. Eu também acho. Vem aí o Campeonato Paulista. O Santos aposta muito sempre, né? E vai bem, né? Em todos os campeonatos. E no Paulistinha também, com a molecadinha. Então acho que vai esperar aí, vai aguardar. E vai ficar com o Enderson aí até o final do campeonato. E o Enderson, que diga de passagem, um baita treinador, meu amigo, trabalha na categoria, jogou comigo no Guarani e é bom pro Santos pra caramba. E parece que tá dando água mesmo o Damião aí, então a tendência é continuar, né? É ficar. Apesar que o agente dele tá apertando, né, RG? Você queria, RG, sim ou não? O quê? Que ele ficasse? Olha, ele já teve tempo. É aquela coisa, Domênico. Já teve tempo suficiente pra vingar, pra mostrar, né? Pra vingar no time. Ah, mas de repente demora um pouco mais. Então, né? Aí você Quem sabe esse ano? Pois é, você tem uma série de exemplos aí, né? O Raí no São Paulo. Você vai pegar Careca, você vai pegar Raí, você vai pegar o próprio. Demorou um ano, né, próprio, o próprio Ganso, né? Então você tem. Ah, RG, mas agora, você tá perdendo uma grande oportunidade de tentar se desfazer desse rolo, hein? Não, mas desfazer na baixa não é perder dinheiro, mano. Ele sabe jogar bola. Mas desfazer na baixa não é perder grana. Gente, o Santos não pagou nada pelo Leandro Damião ainda. Vai pagar, acho que ano que vem, a primeira. Eu ia complementar exatamente isso. Né, RG? Fala aí. Perdeu duas ou três chances de livrar, porque é muito dinheiro, cara. É muita grana, né? E você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que apostar mais um ano no cara. E se não der, né? E com um detalhe, você vai apostar mais um ano onde você vai começar a desembolsar, né? E aí? Domênico, hoje o Leandro Damião no futebol é como se fosse aquela mina feia, caolha, que tá acima do peso e com 43 anos. Pintou um feinho, leva, dá. Se é o pai, você fala, pô, minha filha aqui, mas já, manda embora. Empurra. Depende, mas já foi. Não ferrou, velho. Já foi uma pessoa cobiçada lá atrás. Aí que tá também. Mas aí que já foi. Já foi, mas pode voltar sim. Já foi, mas depois que bateu o caminhão de frente com o outro, Domênico, já era, velho. Não, nada voltará, velho. Não concordo com essa hipótese, não. Na sua linha, viu, RG, como já diria Lulu Santos, nada do que foi, será, velho. Mas viu, mano, de novo do jeito que já foi um dia. Na sua linha, na sua linha de raciocínio, sim, fala aí. Na sua linha de raciocínio, eu prefiro ficar com aquele molequinho que ganhou o presente, que é o brinquedo que ele mais queria. Ele abre e não tem a pilha pra pôr no brinquedo, entendeu? Então ele tem que esperar no dia seguinte pra saber se vai funcionar ou não. RG, eu se sou diretor do Santos, eu negocio hoje com o Cruzeiro. Se puder envolver algum jogador do grupo do Cruzeiro ali na troca, ótimo. Se não puder, beleza, eu ajudo pagando metade do salário. Sabe por quê? O Santos não pagou nada ainda pelo Leandro Damião e vai pagar a primeira o ano que vem. a primeira parcela aí dos 40 milhões que tem que pagar. Então, tá certo? Então, essa parcela é muito alta? É alta. O Santos, no total, ele vai ter que arcar com custo de 40 milhões. Então, vende pro Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que tá acertadinho. É um time que vai disputar Libertadores. E ele, se ele for um Cruzeiro, ele vai jogar, hein? Até um cara que amputou o pé hoje, se cair hoje com a 9 do Cruzeiro, é capaz de fazer gol. Mas é verdade, gente. Mas é verdade. O Leandro Damião, ele tem uma grande chance, RG, de disputar no Cruzeiro pra poder ganhar uma visibilidade e ser vendido. Não tem jeito, a bola vai bater nele e vai entrar. Mano, o Henrique, o ano que vem no Cruzeiro, se jogasse lá, ia fazer 48 gols. Meu Deus! Concordo. É verdade. Enfim, enfim, torcedores do Peixe, um bom Natal, um feliz 2015. E que os deuses estejam conosco. Muito certo. Antes da gente partir para a próxima agremiação, senhor Bento, deixa eu falar aqui, deixa eu dar um recado da Peugeot. Meus amigos, Peugeot 308 Active 1.6 2015, com motor Flex Start, né? Com teto panorâmico, rodas de liga leve por 750 mensais. Repita. Só 750 mensais. Tem também o Peugeot 208. Esse tem teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. E ó, esse mês toda a linha 208 aí tá com taxa zero, hein? Taxa zero esse mês aqui, hein? Versão 208 Grife com teto panorâmico tem taxa zero e em 36 meses. E olha que legal, a primeira parcela só em março. Que mordo, só em março, hein? Velho. E ó, esse é o último mês de IP reduzido também, tá bom? Incrível, hein? Liga agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489. E marque um test drive, hein? Mas respeite os limites de velocidade. É Peugeot, estádio 97, também nome de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, pede Hello Food. Também nome de Polo Ar, com a Polo Ar. Ar-condicionado, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Outback, do Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. Estágio 97. Scream for me, Corinthians! Coringão, mano, Coringão. Bem guardado o Coringão, né, mano? Não saiu aquele Coringão mesmo. Estamos renovando com o Paolo. Tá nada. Tá difícil, hein, filho? Tá amarrado. O Paolo. Não. Encasgou aí. Já era, mano? Como é que tá esse negócio aqui? Novela, hein? Não, mas... Cara, vai falar de novo do Guerreiro. O Guerreiro tá no Peru lá, tá de férias, velho. Ele já sabe que o Corinthians ofereceu pra ele, ele tá no aguardo. Mano, meu velho, calma que eu vou ser presidente do Corinthians de novo. E quando eu sou presidente do clube, oba, meu velho, eu vou fazer uma churrasqueira nova, uma piscina nova no Corinthians, e o Corinthians vai bem, viu? Vou ser presidente. Pai, o volante Jonas. Vai? Do Sampaio Correia. Tá chegando aí pro Corinthians. Mais uma contratação. Mais um volante, né? Mais um volante. O Jonas que jogava no Valencia, rapaz. Não. É o Jonas. E, mano, por enquanto, final de ano, tá bem devagar do Corinthians, né? Olha, Bento, com relação aí ao Corinthians, é uma notícia aí que também tá borbulhando aí na mídia, né? É a renovação de contrato do Malcom. O menino ganha em torno aí de 9 ou 10 mil reais, ele tá pedindo pra renovar a quantia de 100. Ou seja, o moleque tá antenado na internet. Proporcionalmente é a mesma coisa do Guerreiro. Não chega a mil, Mota, mas tá perto disso. É, quase 1000%. Quase 1000%. Tem que renovar, pô. O grande problema, RG, é que o moleque aí não tem nem carta ainda de habilitação, não tem nem 18 anos e o moleque tá querendo 100 pau por mês. Não tem nem pelos pubianos. Isso é reflexo, sabe do quê? Informações como essa. Corinthians oferece 5 milhões de dólares pro Guerreiro renovar, tá certo? Pra ampliar o vínculo dele com o clube. Corinthians está atrás de Dudu, que custa 6 milhões de euros, mas o Corinthians quer comprar metade do passe, ou 60%, isso equivale a mais de 3 milhões de euros. Corinthians faz proposta milionária por Conca, tá certo? E ninguém da diretoria vem a público desmentir? Os jogadores se falam, os jogadores aí, por mais que não pareçam, Domênico, eles estão antenados, eles sabem o que acontece. Sim. Então, querendo ou não, o moleque acessa o site lá, ele vê Corinthians interessado em Conca, Corinthians interessado em Dudu, Corinthians faz proposta de 5 milhões de dólares por Guerreiro, mais o teto salarial do clube, o moleque falou, opa, minha chance também. Então é isso que é complicado. A gente, quando vem falar aqui de, responsabilidade financeira, responsabilidade administrativa, a gente passa por esse passo também. Infelizmente, ninguém da diretoria vem a público desmentir o que de fato acontece. O que cala, consente, né, RG? Então, a partir do momento que existem algumas informações na mídia e ninguém vem desmentir, a molecada também se sente no direito de falar, ah, beleza, quer renovar? Se o Guerreiro custa X, o Conca custa Y e o Dudu custa Z, eu também quero o meu valor, eu quero minha valorização. Tá errado. Nós vivemos isso com o Neilton, lembra? Apesar de eu achar também que é um absurdo, RG número 2, um moleque aí que acabou de sair da fralda, um moleque até ontem fala, mãe, acabei, vem me limpar, querer ganhar 100 pau por mês, eu acho um absurdo. Mas o moleque tá na razão dele. Eu acho que só você pode determinar o quanto você acha que você vale. Apesar de eu achar que é um absurdo, inclusive a proposta que o Corinthians fez pro Guerreiro também já acho que é absurdo, eu mandaria passear, mandaria catar coquinho, velho. Mas é o mercado que dita o quanto cada um vai ganhar. O Malco, ele tá aproveitando essa onda aí de supervalorização aí do futebol e tá pedindo quanto ele acha. Eu, particularmente, acho que não vale. Essa diretoria acha aí e mais uma vez não vem a público desmentir nada, eles que arquem com essa consequência. Agora eu tenho uma pergunta pra ti, tu que manja de futebol mais do que eu. Sim. Tu manja de Corinthians mais do que eu. Sim. Tu manja mais de Corinthians mais do que o Corinthians. Não manjo, Tite. Tem uma pergunta pra ti, porque falar, quem pergunta, é. Pergunta alguma coisa a alguém, eu tô te perguntando. Putz. Sim. Ai, meu, desenvolve. Fala mais alto, desgraça. Vou falar, é que eu falo muito, mas não falo. Fala muito. Eu vou te perguntar no superlativo do verbo. O Ralf vai renovar ou não? O Ralf, ele tem uma proposta da China, mas eu acho que ele não vai. Então eu continuo no Corinthians. Eu acho que o Ralf vai permanecer no Parque São Jorge. E outra, velho. O Ralf não compensa. Ele recebeu aí um reajuste salarial recentemente aí. É um cara que, acredito eu, nesse caso, o Ralf, por tudo que ele fez com a camisa do Corinthians, se pintasse uma boa proposta, acho que a diretoria do Corinthians não precisava fazer jogo duro pra liberar o cara, não. O Ralf é um cara aí que se pintar algo legal, coisa que eu não acho que a China seja, eu acho que se pintar alguma coisa bacana, o Ralf falar, ó, diretoria, pintou uma chance, tá certo? Vou fazer minha independência financeira. Vou comer escorpião dia sim, dia não, mas pelo menos vou encher o choba de dinheiro. Pode falar, beleza, libera o cara, porque até com relação à gratidão, Portugal. Por isso que eu falo, quando eu falo do Guerreiro ser grato ao Corinthians, ele, coisa dinheiro. Que eu acho que ele não tá sendo no momento, isso passa também agora com relação à transação do Ralf. Pintar algo bom, seja. Não precisa nem ser proveitoso pro Corinthians. Porque o Corinthians aí já teve muito lucro com o Ralf, inclusive pelos títulos que ele conquistou, pela bola que ele já jogou e pela raça que ele dispensou em campo. Eu acho que a diretoria do Corinthians, se pingasse alguma coisa bacana pro Ralf, deveria liberar. Até com relação à gratidão ao jogador. Mas, mano, eu concordo com você por esse lado, mas vendo o lado só técnico da coisa, acho que com o Ralf voltando a se motivar e sem lesões, esse ano, ele é essencial pro bom desempenho do Corinthians. Eu só queria... Eu não abriria a mão. Se eu tivesse um jogador desse no meu grupo, não abriria a mão. Muito bom. Eu acho Fala, que o Corinthians não, deveria professor. Fazer uma bela homenagem pro Ralf. Sim. Eu vou te falar com a homenagem. Qual é? Eu acho que o Corinthians. Fala alto, não é possível, cacete. Eu vou falar alto a hora que eu quiser, tu não manda. Então tá bom, eu acho que a Arena do Corinthians deveria se chamar Arena Ralf. Tá? Não. Name rights, o Ralf não vai ter. É de bala Ralf pra pagar, o banco só pra chamar de não. Mas, ô Domênico, uma Deus, outra informação que eu acho que é pertinente. Ralfão. Ralfão. Muito comenta assim na mídia. Ai, bibibi, porque o Corinthians ganha mais que todo mundo. Blá, blá, blá. Ah, é a mimimi, você acha? Esse monte de porcaria que falam aí. Ai, porque o Corinthians ganha muito, queremos dividir cota. Bibibi. Domênico Gato. Sim. Saiu um estudo aqui, um levantamento. Proporcionalmente, os jogos que são televisionados de determinados times, tá certo? Esse estudo outros... é proveniente do quê? Antes não, já vou falar para que vocês possam... Não, vai. É para que vocês possam entender o que acontece. Esse estudo aqui baseia-se no seguinte, Domênico Gato. O faturamento do clube com cota televisiva e o número de jogos que ele teve transmitido. Ah. Entendeu? O valor que ele arrecada ali com a cota televisiva, mais o número de jogos transmitidos, aí você faz uma divisão ali, você vai ter um saldo disso daí. O Corinthians, Domênico Gato, o Corinthians, por incrível que pareça, em termos aí de valor do jogo, ele perde pra Palmeiras, ele perde pro Grêmio, ele perde pro Atlético Mineiro, ele perde pro Internacional de Porto Alegre, ele perde pro Santos, tá certo? Esses times aí, esses cinco que eu citei, em termos aí de valor do jogo, tá certo? Ou seja, o número de partidas que eles têm televisionados, pelo preço dividido pelo que ele ganha. Ah, dividido pelo mais preço um que, jogo, que ele tem o faturamento. Ou seja, Domênico, por exemplo. Do Corinthians, mas aí que tá. Aí que tá. Divide o valor. Aí que tá. Por isso que eu acho que o Corinthians aí ele ganha pouco. Ele ganha pouco. O negócio é o seguinte, Domênico. O Palmeiras ele teve 13 jogos transmitidos por ano. Sabe quanto saiu cada jogo? Quase 6 milhões de reais. Tá bom. Então vamos fazer assim. Você pega o Grêmio. O Grêmio, ele teve 13 jogos transmitidos. Não, só pra passar os números aqui. Essa conta dele é só. Não, eu tô passando aqui o faturamento. Tô me baseando. Não é que eu tô inventando números, não. Eu tô me baseando no balanço dos clubes aí, quanto eles declararam que eles ganharam da televisão. Certo. Pelo número de partidas que eles tiveram transmitidas. Vamos lá. O Palmeiras é o jogo mais valorizado. O Palmeiras ele teve 13 jogos, ele arrecadou quase 6 milhões por jogo. Ele arrecadou 5 milhões e 800 mil. O Grêmio, o Domênico, teve os mesmos 13 jogos do Palmeiras, ele arrecadou por jogo 4 milhões e 300 mil. O Atlético Mineiro, ele teve 19 partidas televisionadas, ele teve aí um custo aí, esse jogo do Atlético Mineiro aí, de 3 milhões e 800 mil por jogo. O Inter de Porto Alegre, ele aparece na quarta posição aqui, com 16 partidas televisionadas, com um custo de unitário da partida aqui, RG, de 3 milhões e 300 mil. O Corinthians, ele aparece ainda atrás do Santos. O Santos, ele teve aí 14 partidas televisionadas, com valor de 3 milhões e 100 mil. O Corinthians, ele aparece na sexta posição aí, com 33 partidas televisionadas, com custo de 3 milhões e 100 mil. Ou seja, o custo da partida do Corinthians equivale ao Santos, tá certo? No faturamento aqui que o Corinthians fez a divisão. Mas teve 33 partidas televisionadas. Ou seja, então, o Corinthians, ele deveria receber, se fosse proporcional ao Palmeiras aqui, que arrecada aí por jogo, 5 milhões e 800 mil. Imagina não, a conta. Não. O Corinthians ainda tá sendo mal remunerado pela televisão. O Corinthians ganha mais, Globo. Só melhor, gente. Então, vou fazer o seguinte. Pergunta pros dirigentes do teu time se ele quer trocar com o nosso. A gente troca amanhã. Troca. Pelo valor que vocês ganham. Beleza. E pelos jogos televisionados, e os de vocês vai ser igual o nosso. A imagem vamos do Corinthians tá sendo mal explorada, Domênico Gato. Não, vamos ver se troca. Domênico, ô, mano, troca. O Phil Collins resolver fazer um show hoje, viu? O Phil Collins, tá? Se o Phil Collins falar, vou fazer um show, se ele cobrar 10, ele não pode cobrar 3. Sim. O Corinthians é como se fosse o Phil Collins do futebol, só que sem tremer a mão. Lógico que é. Tá de brincadeira, velho. O Corinthians é um clássico do futebol. Se vocês forem Phil Collins. Viu? Atenção, departamento de marketing do Corinthians. Se o Corinthians tá arrecadando hoje aí 100 milhões da televisão, tem que arrecadar 800 milhões. 800. A imagem do Corinthians tá desvalorizada perante a mídia. Lógico que é. Na última do ano. Calma, né? Vai ter um jogo. Phil Corinthians. É o Phil Collins e o São Paulo é o Elton John. Não é, menino? Que momento, hein? Para de zoar os caras, mano. São Paulo! Tá desrespeitando muito o São Paulo, hein, mano? Já que você falou do Elton John... E o Sombra nem tá aqui pra se defender também. Uma música do Elton John, mas é bem valeta mesmo. Vai, Mota, se defende aí. É trouxa, meu. Deixa eu falar um negócio. Ele gosta do São Paulo. Deixa eu falar um negócio. Ele é bulinado pelo São Paulo sempre. Revolta de palmeirense é São Paulo. Deixa eu mandar um abraço. Respeita. Deixa eu falar um negócio. Não tem essa de Elton John, não, meu. Que é o seguinte, já aqui. Murici, tá de férias? Tô de férias. Manda um abraço pro Cane, meu amigo repórter aí. Abraço, deixa eu entender. O que você tá fazendo? Você tá me mandando já com o cachorrinho, né? Olha, eu gosto de sair, quer ver? Posso cantar junto? Vamos ao Elton John. Vamos ao Elton John. Bora, mas Elton John é um astro, mano. Tomara que você engasgue com a pasta. Você não gosta do Elton John, meu? Elton John é um grande artista, mano. Vai, mas o Elton John vai estar diado dentro do. O Elton John é uma diva igual eu. É, é Cheques do Ouro, mano. É Cheques do Ouro o nome dessa música aí, né? Fala no tricolor. É Cheques do Fire, né? Respeita aí, coloca o valor São Paulo. Cheques do Fire. Fala muito, João. De color tá com a torneira fechada lá, hein, meu? A contratação, hein? Dinheiro, tricolor. Tá por quê? Tá vindo por quê? Tá comprando presente pra namorada e não tem nada jogador. A ver. Tem nada a ver. Tá comprando presente pra namorada. Deixou déficit. Ficou lá. Comprando aquele javão no final do ano. Déficit. Não deixei. Deixou déficit. O jogador. Deixou déficit. Eu deixei dinheiro lá, ele pegou o dinheiro, comprou Allan Kardec. Deixou os Palmeiras nervosos. Agora foi e encheu a mulher de Vazenol de Avon. Isso por isso que não tem dinheiro pra contratar jogador. Vai, Mota, só vai dormir, velho. Eu amo você. Estão jogadores assim, o Botafogo tá no Dória, quem mais que é lá? Puts, meu Deus do céu, não, é Dória zagueiro, não. Dória não. É bom zagueiro, tá maluco? Claro que é, Mota. É bom zagueiro. Bom jogador, tá louco? Sei lá. Pô, o Dória é bom jogador, meu. Ah, sei não. E o Edson Silva melhorado, mano. Música linda. É, o Tom John então, é bom. Então, eu tô falando que é bom. Ah, adoro essa música. Ué, lógico que é bom. Na verdade, vamos trazer o Tom John no esquenta. Ô, Bota, você agora, é o menino, tá a realidade do São Paulo é o seguinte, segundo o presidente, né? e alguns que falam, é o seguinte, o São Paulo chegou à conclusão que está com um déficit grande. Os jogadores prometidos que viriam até para substituir o substituto do Kaká, não virá, pelo jeito, não virá. E o São Paulo está trazendo alguns jogadores aí, que estão no mercado, de repente, sendo oferecido uma oportunidade de negócio. De repente, vem um cara que nem o Michel Bastos, que aconteceu. O São Paulo pode trazer, mas a situação do São Paulo, claramente, os caras tiraram o pé. Então, os reforços mesmo, assim, prioridade agora é um zagueiro canhoto que o São Paulo está precisando e o que o Muricy pediu, né? O Muricy falou para a diretoria que isso aí era extremamente necessário. Zagueiro canhoto? É que o jogador de perna esquerda. Pelo lado esquerdo. Esquerdo. É o que o Muricy quer. Ele fala, acho que o São Paulo precisa disso. Moto, para deixar claro essa situação desse Dória, a situação desse cara é o seguinte: ele foi contratado pelo Olympique Marseille no ano passado e chegou ao Olympique e o Bielsa chegou. Bielsa é um caso muito sério, que o Bielsa chegou e ele não contratou nenhum reforço e o Olympique tava uma porcaria antes e ele conseguiu levar o time, virou o campeão do inverno esse ano. Então o que ele falar é lei lá na França, né? Tem um mosaico pra ele. E ele disse pros dirigentes do Olympique, pô, mas a gente trouxe, gastamos dinheiro, falou, problema é de vocês, eu não vou usar. O jogador não tá sendo aproveitado na França. Ele não tá jogando. E aí poderia o Olympique emprestar esse jogador, porque não tá sendo usado e o Bielsa não tem interesse em usar. O Botafogo paga o salário dele, é isso? Não, que Botafogo paga o salário? Ele já é do Olympique, gente. Ai. Ele é do Olympique de Marseille, jogador. Botafogo não paga o salário Botafogo nem dos caras que estão lá. Ninguém, então. Falou bem, Rudy, não paga o São Paulo vai atrás desse tipo de jogador, mas o São Paulo fez boas contratações aí, na minha opinião, né? Trouxe do Fluminense um bom lateral, eu acho. É isso aí, a gente tem que ver como é que ele vai estar. O São Paulo já tem um time mais formado. O São Paulo já tá com um time formado aí, precisa de algumas peças e precisa compor o elenco, né? Precisa compor o elenco. Carlinhos? É. Então eu vou falar agora antes de começar a jogar. Você não gosta? Bom, vai zicar. Final do ano eu quero pedir desculpas. Ele tem razão. Você não gosta? Final do ano você quer pedir desculpas, velho? É isso? É. Já foi. Eu vou concordar com o RG e dizer que o Álvaro Pereira é mais jogador que ele. Eita. Álvaro Pereira é melhor que ele. Será? Vocês vão se saudar do Álvaro Pereira semana embora e ficar parado. O Álvaro Pereira não irá embora. Álvaro Pereira é bom jogador. O vice-presidente de São Paulo já falou que ele fica, o Ataíde. Fica até o fim do contrato. Então, nós teremos que ter elenco, cara. O Paulo vai disputar Libertadores aí, precisa de jogadores. E é isso que está tentando buscar no mercado. Algumas oportunidades que poderão vir e fazer diferença. Mas se ele chegar, por exemplo, o Álvaro Pereira, se o São Paulo não quiser renovar com ele, será que ele não vai colocar o São Paulo aí na justiça? Por quê? Ele é da Inter de Milão, seu louco. Não, mas ele vai falar o seguinte. Merda que eu já ouvi. Não é não. O cara vai chegar lá, você não sabe o que eu vou falar, como você começa a julgar. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Negativo, o Domênico Gatto. Se ele traz um laudo médico, tá certo? Você. Você. Você trabalha quantos anos aqui na emissora? Muitos. Acho que uns 15. Tá certo. Se ele rompe o vínculo aqui com a emissora, se ele apresenta um laudo médico, que ele tava saudável, tá certo? E depois, quando ele vai embora, ele apresenta um laudo médico, que ele não tem mais corda vocal e tá surdo. A rádio também tem culpa. O Álvaro Pereira. Ele faz exame periódico. O Álvaro Pereira, ele vai chegar e vai falar. RG, vai vendo, o cara vai falar. Eu cheguei no São Paulo, eu não tinha caroços na minha cabeça. Eu não tinha coágulos, mano. Aí ele deu duas trombadas lá. Viu, RG? O cara tava trabalhando. O cara tava in loco, dentro de campo. Mas uma foi na Copa. Foi um acidente de trabalho. Não, mas ele bateu o rosto no São Paulo e teve duas vezes ali. Uma que ele bateu o rosto no chão e desmaiou. E outra foi uma trombada com alguém lá que eu não lembro quem foi. RG, como que você aguenta? O cara vai chegar lá, RG, ele vai falar... É o que tem pra hoje. Ele vai falar, hoje eu tenho coágulos graças ao São Paulo. Vai essa banda. Não sei. Vai você, vai ele, vão os coágulos. Fala a verdade. Rabanada da Cicina. Vocês ingratos, mano. Fala a sabão, eu também vou. Tá acostumado a comer rabanada, acontece isso. Comeu rabanada? Você comeu a rabanada dele? Ninguém comeu rabanada. Rapaz. Acabaram com a rabanada. Obrigado, Cicina. Você fala que tinha rabanada aqui na rádio? Nossa diretora Cecília, comercial. Padaria Cecília. Padaria. Achei que era a Cecília que tinha feito a rabanada. Acabou, hein? Eu nem comi. Obrigado, eu também não vi, eu só ouvi falar. Estádio 97, tem oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. É, esse é o Estádio 97 da Energia 97, que agora vai falar de Hello Food. Fala, narigudo. Olha só, amigão. Você que tá aí ouvindo a gente, já sabe como é fácil pedir comida pelo aplicativo do Hello Food, não é? Hello! Então presta atenção. Eu vou aproveitar que a galera aqui da rádio tá com fome e vou explicar como é simples pra caramba pedir pelo aplicativo Hello Food, o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. Olha só! Você acessa o aplicativo do Hello Food e espera ele te localizar ou seleciona o seu CEP ou endereço. Depois, amigão, você vai escolher entre os melhores restaurantes da cidade. Aí é só decidir qual prato pedir, fechar o pedido e pronto, amigão. Em alguns restaurantes, você pode até pagar o seu pedido pela própria internet. É super prático, é super rápido. Hello! Pedir pelo aplicativo Hello Food é moleza, amigão. É tão fácil que a única dúvida vai ser qual comida você vai pedir. É demais, né? Hello! Peça agora mesmo, meu amigão, porque deu fome? Dá um hello! Hello Food! Pô, meu, eu tava vendo aqui o cartão de Natal que o São Paulo mandou aí pra imprensa. Você viu essa moto ou não? Não vi. É, então, aí tá aqui, ó. Porra, mano. Trataram também trataram... Mas quem mandou? Foi a pênalti de novo ou não? Colocaram o Muricy aqui como se fosse o velho rabugento. Isso, claro, meu. Vocês viram alguém... isso ou não? Fala pra mim. Mas o trabalho foi de quem? Foi da pênalti de novo ou não? Não. Tá aqui, olha. Tá o Muricy, né? Um desenho do Muricy. A caricatura, meu. Com o gorrinho de Papai Noel. E aí do lado tá... Aê, Feliz Natal, meu filho. Jingle Bells, o escambau. É isso aí, Jingle Bells, o escambau, meu. Tem Jingle Bell, não, meu. Muito bom. Será que ele gostou? Acho que gosta. Deixa eu falar com você, meu. Tem Jingle Bell, não, meu. Na minha casa não tem peru, não. Ninguém acha, não, né, bicho? Mano, você fala que ele fala a groselha, ele gosta. E o senhor vê que esses comparativos aí de jogo e de grana, você vai pra cima do porco, que no São Paulo, você não citou, né? Porque o São Paulo tá desfavorecido nisso. É. Eu vou falar aqui, ó. O senhor não mencionou. Não, o senhor omite informações? Não. O senhor é um péssimo jornalista. Não, negativo. Tava claro isso. O São Paulo é o 11º da lista. Eu citei aqui o Corinthians, é que você não ouviu. Eu ouvi, você falou. Não. Você não ouviu o que eu disse. Então o senhor seja imparcial e ouça. O negócio é o seguinte, eu falei, falam que o Corinthians é mimimi, porque ganha muito da Globo. Eu falei, em termos de percentual de quanto a televisão paga por jogo transmitido do Corinthians, é bem abaixo do que muitos times. Foi isso que eu disse. Eu falei, o Corinthians é o 6º da lista, à frente do Corinthians. O Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro, tem o Inter de Porto Alegre e tem o Santos. Então, agora o São Paulo, eu vou falar, o São Paulo é o 11º. O São Paulo é o 11º. O senhor falta com a verdade. Inclusive, o Flamengo também tá abaixo do Corinthians. O Flamengo ele tem aí 3 milhões redondo por jogo. Tá certo? O Flamengo teve 36 partidas televisionadas, teve mais que o Corinthians, inclusive. O São Paulo, Sombra, 11º, com 29 partidas. E com... Não, aquele que ele pediu pra falar a informação total. Ele omitiu informações. O Sombra tá mascarando ele aqui, ó. Omiti, não. Sombra tá Peraí, a manchete era do Corinthians. Eu citei até onde o Corinthians estava colocado. O São Paulo tem por jogo a arrecadação de 2 milhões e meio. É isso, então. Mas quem vem aqui mais reclama disso sou eu. E o senhor Então, eu também colocou a carapuça, aí o porco também colocou. E eu tô falando aqui, o Palmeiras é o time mais bem remunerado pela televisão. Mas o São Paulo é pior do que o Corinthians. Tá baixo. E o Cruzeiro pior ainda. O Cruzeiro tá com 28 partidas e com custo de 2 milhões e 100 mil. E o português, que não passa nada. O Palmeiras não é o mais bem remunerado nem aqui nem na China. Lógico que é. Só no teu pensamento. O pensamento é matemática. Vamos fazer o seguinte. É matemática. Mais uma vez. Vamos fazer o seguinte. Liguem pro diretor do Corinthians e eu tenho certeza que do Palmeiras nem precisa fazer. Ele topa agora. Troca. Tá ruim, assim, então troca, todos os jogos que são passados do Corinthians, o passarinho do Palmeiras e os que passam do Palmeiras passam do Corinthians. Os caras estão reclamando. O negócio é o seguinte. Troca a verba, hein? E troca a verba. A verba que o Corinthians ganha da TV vem pro Palmeiras é do Palmeiras. O negócio é o seguinte. Ó, o Daniel. Aí subiu lá no celular, hein? Até você chupa subiu a mão. Subiu o quê? Chupa a mão? Subiu lá. Subiu lá. O negócio é o seguinte. Sombra. O Daniel, ele deve ter que fazer aí no mínimo acho que uns 15, 16 shows por mês pra fechar a conta. Porque o cara tem um custo alto. Tá certo? O Roberto Carlos, o Roberto Carlos, o rei, ele faz uma porra de um show por ano, velho, que é o especial de Natal da Globo. Tá certo? O Palmeiras, você deveria encarar como se fosse o Roberto Carlos. Mano, vou dizer mais uma vez. Manca, mas ganha bem. É verdade, lógico que é. Manca, mas ganha bem. Lógico que é, mano. Lógico que é. Hoje tem especial do Roberto. Hoje tem o show do rei. Hoje tem o show do rei. O negócio é o seguinte. Ó, RG número 2. Manca, mas ganha bem. O Palmeiras, ele tem o maior faturamento em termos de televisionamento e quanto arrecada por jogo. Mas onde você tá vendo isso? Aqui, Domênico, o faturamento. Gente, deixa eu explicar novamente a regra. Não precisa explicar, não. Não precisa explicar, não. Desculpa, essa sua explicação não existe. Não existe. Mas os ouvintes não entenderam. Sombra, eu me baseei aqui no balanço oficial de cada clube, quanto cada clube arrecada, com os direitos televisivos, dividido pelo número de jogos que teve no ano. Essa conta é ridícula. Mas daqui a pouco a gente volta ao assunto, não é? Daqui a pouquinho. Primeiro vamos aos ouvintes no 3284-7097. Vamos voltar, que é importante isso aqui. Não. Vamos ao oferecimento de Peugeot 208 Grife com teto panorâmico, com taxa zero, em 36 vezes. Não é 36x não, moto, é 36 vezes. E primeira parcela para março. Ligue agora. 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Olha o Asdrubal, Dodô! Alô, moda foca. Alô. Agora vai. Protetor solar é aquele da fora. Vocês viram meu anel que tá com cora? Quem fala? Henrique. Fala, Henrique, tudo bem, meu? Tudo bem. Henrique do que o nome completo? Henrique Augusto de Rossi. De Rossi? De Rossi, esse é da casa já. Ah, então tá bom. E quantos anos, Henrique? 26. RG, 2.6. Hoje, RG. Hoje? Hoje, é. Véspera. Não, não é hoje. É o quê? Se decide amanhã. Amanhã se decide o quê, RG? E amanhã... Todos... Assim decide. É, amanhã é o dia que a tia gorda prepara tudo. Vem em casa. Tia gorda. A tia gorda prepara tudo. Eu sou gorda. Fala, e aí você vai, vai com um convidado. Não é gorda. E aí, aí tem lá, peru... adoro. Pato, tender, adoro. Frango. Adoro. Aí fica o gosto do freguês que ele vai querer. Sensacional. Olha, e salada com maçã. Sensacional. É isso aí, RG, dá mesmo. Estereotipar como tia gorda, isso não é, legal. Chato, isso não é legal. Ah, não, tia magra. Isso é bullying. Isso aí, eu tenho 120 tias gorda quilos. Que faz assim. A minha tia é anorexia. Aí. Anorexica. Anorexica. Soletre. Sim, tia Dora, a Soletre, por favor. Ninguém faz comida. Ninguém faz comida mais gostosa que a tia gorda. Tomou bronca, hein, RG? A tia Elvira é magra. Jogar coisa em mim? A tia Lucy. Mas aí você vai entrar. A minha família. Aí você vai fazer sessões. Eu sou magro, vou fazer essa ceia também. Quem é magro? Eu. Aonde? Aqui. No cérebro. Está até maluco, jogo comigo está horrível, mano. Ai, ai, ô, delícia. Meu Deus. Tem a Odete lá do bairro? A Odete? É tia gorda. Ela faz a ceia, né? É. O que vai ter na sua ceia, vovó? Olímpia, qual é a sua parte? É, mas a vó Olímpia não tem cara de que é. Não tem voz de vó gorda. Não, eu sou magrinha. É magrinha. É seca. Quando a Odete vai bater bolo, você sabe o que é bolo, que é a banha dela. Ah, tia Odete, tia Odete é fortinha. Ela, o braço dela faz ola, sabe? É robusta. É. Carne dela do a teta fica aqui. Na mesa, assim. Rapaz, tem bastante. É quando ela levanta o braço, aí fica um lençol aqui. É, não. Um lençol freático. Olha, e ela vai suando e vai caindo na massa. Não. O netinho dela dorme no braço dela, parece um travesseiro. Parece um travesseiro, é horrível. Ela vai suando todo. Agora falando sério, é nojento, mas eu tenho que falar. Okay. O quê? Porque eu tô falar do mano de novo. Não, eu tô indignado com o que eu tô vendo ultimamente. Sobre o que aconteceu. Moços e moças, acreditem, é repugnante. O quê? Os caras ficam distraídos, o dedo no nariz e depois põe na boca, velho. Pelo amor de Deus. O dedo no nariz? Um monte. Os caras ficam no carro aí, e ele tá desligado. O cara tá desligado. Eu já vi que põe dedo em outro lugar e põe na boca. Aí o cara sonha, aí ele vai e fica buscando. Você viu isso no metrô, gente? No metrô? Aí cara, já tá na estação central. Já é estação. É nojento, cara. Pô, pelo amor de Deus, gente. É forte, é velação. Tanta coisa pra comer, velho. Ô, Henrique. Ô, Henrique. Vai, só um minutinho, por favor. Henrique, seu telefone é muito ruim, cara. Não, nada. Olha isso, não dá pra entender. Dá um de Natal voz. Pra ele, velho. Ajuda o cara. Tá no Viva Voz? Tá no Viva Voz, Henrique? Não, tá não. Nossa, então é ruim mesmo. Tá não. Alô? Mas vamos lá, vai. Bom, vamos. E você mora onde? Vamos lá. Na terra do Mano e do Portuga, Vila Maria. Ô, oh, Vila Maria é nóis, terra mano. Do nunca. Ô, oh, terra do Vila Maria, Diamante São Eterno, é louco, Carnaval 2015. Vila Maria, cachorro também, São Vila Eterno. Maria depois, Vila Maria, depois que o tio Silvio tirou o prédio de lá, acabou, velho. Ah, conversa, já era. É Vila Maria não morre nunca, rapaz. É. Cachorro, praça e caminhão. Acabou. Você chega na Vila Maria e não tem nada. A maior escola de samba de São Paulo tá lá. Vai pro inferno, você. Cachorro, praça e caminhão. O Silvio Santos tirou de lá. Que era dele. Porra. Essa é. Tirou de lá, Silvio? Tirou? Vai, Silvio. O Silvio Santos precisava da Vila Maria. Vila Maria não precisa do Silvio Santos. Ei! Ai, mano, você hoje ai, tá ai, demais, velho. Você tá hoje impossível. Você hoje tá impossível, velho. Ô, velho, pula. Liga. Qual que é o time? Opa, melhor. Coringão. Coringão. Pula, Coringão, mano. Pula. Ó, amigão, vai pulando. É igual onda. Você trabalha com o quê, cara? Eu trabalho numa corretora de investimento. Aí, velho, apresente seu projeto pro Mário Gobi, aí você faz vezes 100, é capaz dele aceitar. O Paolo vai renovar com o Corinthians. O Paolo é jogador do clube. Ô, mano, você tá bem hoje, hein, mano? Ô, mano... Não, você tá bem, cara. Acho que é o último dia, você tá mais animado. É, eu acho que alguma coisa... Ô, mano, não é isso, não. É que ele tá festejando. Ó. Saída dos primos, cunhados... Ele deve ter ganho 25, um presente 25 mil na rua hoje, velho. Ô, mano... O que é? Tem induto aí? Induto de Natal. Tá cheio, hein? Cuidado. É gente, hein? Ô, mano... Então, vamos ter trabalho no meu programa. Vai passar um monte de tragédia no final do ano. Vocês nos esgrudem na televisão, hein, velho? Eu sei o que é pior. São os que estão soltos que estão presos. É. Me ajuda aí, Sombra. Me ajuda O pior é que mistura, né? O Mano e Henrique. O Lodeiro... Só desejar a todos vocês... Sair dali, não. O grande Natal, o grande Ano Novo. A todos vocês e pra quem for da sua família... É, um forte abraço a todos, viu, Lido? Pra você também, viu, Botinha? Oh, o Lodeiro aí tá sendo sondado aí pelo Boca. O Jadson pelo Flamengo. Pô, já tô aqui. Gente, vocês perguntam mesmo. Esses dois caras nem jogaram praticamente no Corinthians. Jadson jogou o primeiro semestre na Alemanha e agora não faz mais nada. O Lodeiro entrou, machucou o pé lá no banheiro e também não joga. Não vai fazer falta não, eu acho, né? É, cara, o Corinthians ele principalmente precisa reformar esse meio campo, aí precisa trazer alguns outros jogadores, porque o Lodeiro, infelizmente, não deu certo. E o Jadson aí, pela campanha que ele teve aí no Campeonato Brasileiro, ele também foi muito mal. Acho que a diretoria do Corinthians não vai fazer grande esforço pra segurá-lo, não. Fala aí, mano. Você acha que, bom, o Christian, que tá, sei lá, praticamente certo, acho que só falta assinar, né, pra vir. Aí tem também, eu li hoje aí, o negócio do volante do Sampaio Correa. Sim. Não lembro o nome aí. Então, tem dois volantes que estão vindo, o Christian, não sei como ele estava jogando lá, estava mais avançado, né, ou mais retranqueiro, mas são os jogadores que podem ajudar o Corinthians aí, né, na Libertadores, né, o Christian é um cara experiente, claro. Mas o negócio é o seguinte, cara, com relação aí, primeiro, vamos lá por partes. O Corinthians, ele tá interessado aí. Lembra aquele cara que tava atuando no São Bernardo e acabou indo pro Fluminense? Edson, né? Aquele tal de Edson que tinha cara de gato. Que é ruim pra cachorro. Então, parece que o Corinthians voltou a conversar com ele. Esse jogador aí também que tá... O Sampaio Corrêa é o Jonas. É, o Jonas é o volante do Sampaio Corrêa também, que eu particularmente não conheço. O que eu fiquei sabendo é que esse cara tá contratado desde o meio do ano. Eu particularmente não conheço esse Jonas. Desde o meio do ano. Mas vamos dar um voto de confiança aí pra quem trouxe, porque eu espero que tenha visto, né? Espero que tenha visto. Ele tá marcado uma reunião entre o Edu Gaspar e o empresário do cara. Eu vi a Série B, mano, o Sampaio Corrêa não fez uma campanha ruim, não. Não pra perto do que é o Sampaio Corrêa. Mas, Portugal, ele quase subiu. É que eu fico um pouco receoso, cara, de você jogar o trabalho de um jogador aí na Série B. É. A gente tem exemplos aí de jogadores aí que atuaram na Série B, jogaram muito, como foi o caso do Lúcio, do Palmeiras lá, o lateral esquerdo. E depois na Série A também não teve o mesmo desempenho. Na Série B, o nível técnico é bem abaixo do que a Série A apresenta, né? Mas levou o Lúcio, mano? Não sei também. Mas, ó, amigão, com relação ao Christian, eu também faço talvez alguma ressalva. Gosto muito do Christian, um jogador aí que passou pelo Corinthians, fez sucesso jogando do lado do Elias. Mas é aquele lance, cara. A gente vai julgar o Christian por uma expectativa que a gente tem dele atuando há quantos anos? Tá certo? O Christian já passou no Corinthians já tem uns 4 anos. Então é meio complicado a gente criar essa expectativa e achar que vai ser aquele mesmo Christian. Não vai ser. O Christian naquela época ele atuava aí de primeiro volante, aí muitas vezes aí alternando com o Elias, aí fazendo às vezes de segundo, subindo, aparecendo na frente do gol. Hoje, pode ser que ele já jogue um pouco mais avançado. Atuando lá na Turquia pelo Fenerbahçe, ele já jogava aí como se fosse praticamente um cara de chegada ali, um atacante. Ou seja, ele não vai ter o mesmo vigor físico que ele tinha. Pode ser que tenha ainda a mesma qualidade? Pode ser. Deve mas tá ele, velho, ele vem. Né, deve estar tá meio desgastado. Não, mas é normal, Sombra. O jogador, quando ele Leão tem, Banguela. Por exemplo, ó, o Zé Roberto da Portuguesa, não vai ser o Zé Roberto que vai se apresentar no Palmeiras. Leão Banguela, é mais ou menos assim, quando tipo um jogador. Vai. Quando um time rival contrata um jogador assim, você costuma caracterizar como o Leão Banguela. Aquele que sai pra morrer. Vocês trouxe um Leão Banguela? Ô, Sombra, é o tempo vai dizer. É o que eu tô falando. Eu não tenho acompanhado o futebol do Christian desde a época que ele tava na Turquia, cara. O Christian, ele parou de jogar já faz algum tempo, ele tava sem contrato. Não dá pra esperar uma grande coisa, não. Porque o torcedor, ele vai criar uma expectativa, vai falar, pô, vai ser aquele Christian que jogou na primeira passagem aqui do lado do Elias, etc e tal. Pode ser que seja, mas pode ser que não. É um Leão Banguela, né? A chance dele não ser aquele Christian da primeira passagem, eu acho que é de 70%. Mas vamos dar um voto de confiança. Agora, amigão, eu fico realmente preocupado pelo fato do Corinthians aí tá praticamente inflacionando o mercado nacional de uma forma absurda. Por quê? Qual é o processo agora? O Malcom, velho, sabe aquele moleque que até ontem ele fala, mãe, vem me limpar? Tá pedindo 100 pau pra renovar com o Corinthians, pra estender o vínculo dele. Cabe o Corinthians pagar ou não. Então, mas o Corinthians inflacionou o mercado. Fala, pagou 100? Ainda não. Eu acho que assim, ele pediu 900% do que ele ganha hoje. Sim. E eu acho que ele ainda não mostrou futebol pra isso. Assim, é um moleque... Pô, felicidade, entrou no time titular do maior clube do país recentemente. Então, é o maior. Então, assim, acho que ele não tá na fase de ele pedir aumento, entendeu? Eu acho que ele tem que chegar agora, mostrar futebol quietinho, entendeu? Mostrar mesmo que veio. Libertadores tá aí, é uma chance que ele tinha de ficar quieto, mostrar porque que tá no Corinthians. Depois de uma Libertadores fazendo uma atuação bacana. Aí sim almejar, complementar um aumento de salário. Mas o cara fez 3 jogos, vocês ficaram falando 1000 maravilhas do jogador, o cara não é surdo, ele não é um jogador surdo, ele ouve o rádio, ele liga, fala assim, olha, estão falando muito bem de mim com 3 jogos. Principalmente o cara passa a achar que ele vale. E velho, o empresário dele catou ele nessas férias aí, ele viajou a Europa toda. Porque o empresário é amigo, né? Da Europa. Viajou a Europa toda. Outra. Aí ele chega lá, e lá dentro, como o Mano diz, né? As pessoas sabem quanto os outros ganham. Aí, foi lá, viu? Ah, o Romero, quanto será que tá ganhando o Romero? Ah, o cara não joga, eu sou titular, o cara é reserva. Eu não posso ganhar. E Sombra, o jogador foi oferecido no Olympique de Marseille, no Cali. E fora isso, Sombra, você tem alguns exemplos aí da... Parabéns, Malcom, o jogador é inteligente. Não, a questão não é ser inteligente. Aproveitando a oportunidade. Eu acho que ele tá fazendo o que o mercado determina que ele faça. Ele abre hoje um site, ele vê lá, Corinthians oferece $5 milhões pro Guerreiro e $500 de salário por mês, tá certo? Aí ele vai pra outra página e fala, deixa eu ver outra informação. Aí vê lá, Corinthians oferece 3 milhões e meio de euros aí por 60% do Dudu. Aí ele vai lá na outra... Deve ser rechonchudo. Aí ele vai lá e fala, bom, pô, será? Aí vai lá e clica na manchete de baixo, aí aparece lá, Corinthians tem interesse no Conca. Aí ele entra no site do Fluminense, Conca ganha R$1 milhão por mês. Aí fala, bom... Não é burro, então, né? A partir do momento que a diretoria do Corinthians aí deixa essas informações passarem na mídia, tá certo? E ninguém vem se pronunciar de maneira oficial pra falar é verdade ou não é, quem cala consente. Mas preciso fazer um registro aqui. Uma mentira repetida muitas vezes, ela vira verdade. Não, mas eu preciso fazer um registro aqui. Quando eu digo, eu defendo a minha tese, não pega a pedra do chão, deixa ela lá, vocês criticam. O que, que o senhor falava? Me enchia o saco. Está sendo metafórico. Que o senhor me enchia o saco, me enchia o saco que o Neilton queria sem pau. Pra renovar com o Santos. Tem que pagar! Tem que pagar sim! Tem que pagar, RG. Tem que pagar! Não, mas peraí, com relação ao Malcom, se a diretoria do Corinthians entende que o moleque vale, tem que pagar, ô Sombra, que senão você vai perder o jogador. O que você entende? Se fosse você, eu não renovaria. Não, deixaria embora o Malcom. Eu não renovaria. Mas era a defesa que eu fazia do Neymar. Mas não tem que renovar. A torcida do Santos. A torcida do Santos, ela falava que o moleque aí era o novo Neymar. Mas a do Corinthians vai falar a mesma coisa. Imagina. Pega aí os próprios comentários dos corintianos que ligaram e o seu sobre o Malcom. O Malcom é um jogador que ele tem muito a amadurecer ainda, acho que é um bom jogador, mas não vale já essa grana aí com 16 anos de idade, não, bacana. Mano, e nem é do Corinthians, 30% só. Gente, se pegar os elogios que o Mano fez e que os corintianos que ligaram aqui no programa, editar e não dizer de qual jogador, pega aí, eu te desafio a fazer isso. Se não disser de qual jogador eu te desafio a fazer isso. Você vai falar assim, nossa, os caras estão falando do Ibra, né? Eles estão falando... Do Lionel. Estão falando do Lionel. Me desafio a fazer isso. Estão falando do Lucas. E o Lionel Michael? Rapaz. Mas, ô amigão... Fala. Sabe o que eu acho assim? Não só pelo Corinthians, acho que o futebol... Pode falar. Futebol, alô? Futebol, alô? Futebol, alô? Hoje, Então, o futebol hoje, ele tá o quê? Tá em situação por causa que os próprios clubes deixam chegar nisso. Eu acho que hoje, o que, que eles deveriam fazer? Ser um padrão para todos os clubes, é aquilo, é igual para muitas empresas. Produtividade, uma coisa, que é um salário de 900%, tudo bem, então você vai jogar agora o Paulista, a gente vai ter uma oportunidade, mas tem que mostrar. Não quero ver assistência, quero ver gol, não quero ver atacante, quero ver isso. Um zagueiro, pô, quero ver você não tomar gol, quero ver não tomar cartão. Pô, a empresa é assim, eu não vou ganhar meu bônus se eu não quiser. A gente vai falar, pô, patrão, ganhar o dele ou ganhar o meu. Mas... agora os cara, o cara joga dois jogos, faz dois gols, bem. Aí a mídia, pô, o cara é bom pra caramba. Só que aí que tá, tem dois gols que adianta. Isso aí eu faço umas piradas na Vila Maria, entendeu? Ô, mano, e vale a pena por um jogador que o Corinthians só tem 30% dele? Pagar um salário desse? É, mas é que tá, Mota. Uma das reivindicações que ele fez aí também, pelo menos tá na mídia hoje, não sei se eu vi isso no lance, não sei onde que foi. Não, em vários lugares. Não, fora isso, ele quer uma cláusula no contrato que o libera por uma proposta de 12 milhões de euros. E... o Corinthians não pode fazer 12, tem que ir lá e liberar o jogador. Tá certo? Então é complicado, velho. Eu acho que o clube não pode ser refém de jogador. Isso é porque ele é... hoje o Malcom depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians do Malcom. Agora, vocês concordam que se o Malcom chega e fala assim, bom, então tô no mercado, nem sei quando acaba o contrato dele. Nem sei. Tô na pista. Né? Mas... tô aí. Tô na pista. Aqui, lá. Você acha que não pinta ninguém oferecendo 100 mil que ele quer? Por Cruzeiro pintou o Neilton. O que aconteceu com o Neilton? Eu acho que hoje paguem isso por ele. O que aconteceu com o Neilton? Você acha que não pagariam? Ô, mano. Imagina o Palmeiras zoiudo aí precisando de atacante. Pode você acha ir, que não véio. Vai lá e dá? Ô, mano, esse Malcom aí não saiu na mídia aí que o Barcelona tava de olho. Ele e o Gabigol? Foi ele que tava sendo cogitado lá, mas isso é mentira, RG. Ele teve até uma passagem pela Europa, ele foi conhecer alguns clubes na França. Tudo bem. Dizem que tinha, acho que a proposta do Dínamo de Kiev então, também. Vamos considerar que seja mentira. Cuidado, hein, o Palmeiras vai tirando. Mas tá rodando, né? Tá rodando em todos os sites, em toda a minha... Malcom e Gabigol. RG, eu me lembro que no Diário Marca Espanhol surgiu uma manchete com o Thiago Luiz, manchete de primeira capa, hein? Não é manchete de lá dentro, ou uma rodapé, não. Primeira capa. Thiago Luiz, que era do Santos, que hoje está reserva da Ponte Preta. Gordinho. E passou ali pelo Chapecó este ano, né? Que é o alemão? O Thiago Luiz. Não. Thiago Luiz, sombra. É um que tem um rabicó, joga no Chapecoense. Ah, sei. A primeira página do jornal Marca, e é bom Thiago aí, Luiz, né? O novo Messi. O Santos? Primeira capa de imprensa no jornal espanhol. Mas agora, como ele foi parar lá, eu não sei, né? Precisa saber. Mas quem levou pra a gente aqui vive falando bem de jogador que não dá nada. Vai Henrique. Eu só se dá uma opinião só, Malandro. Uma opinião rápida aí do... Tô há 125 anos no futebol já, né, Malandro? Sim. Ô Silvio, boa noite. Boa noite a vocês, boa noite aí todo mundo, Malandro. Boa noite. Não falei pra você, não. Boa noite. Falei pra todo mundo aqui, eu não lembro de ter dito boa noite pro mano. Ai. Mas boa noite pra você, admiro o seu trabalho. Tô há 125 anos aqui no futebol, né, mas eu vi um monte de transferência, até antes do futebol, né? Eu vou falar, essa época, malandro, é equilibrar o asfalto com o nariz de palhaço, viu, malandro? Como é que é? Como que é equilibrar o asfalto com o nariz de palhaço? Não, esse negócio de vai pra lá, vai pra cá, é equilibrar o asfalto com o nariz de palhaço, entendeu, Domingo? Você vai com essas frases. E na subida, né, Silvio? Na subida, malandro. E para de ficar olhando pras pernas do apresentador. Malandro, você faz o programa da Gabi. Vou passar o pincel, da Gabi, malandro. Tá disfarçada. Ô, Henrique, um abraço pra você, Feliz Natal. Peraí, deixa ele mandar o placar. Fala aí, amigão, placar. Você ganha de Natal um celular novo? Hã? Placar, pô. Corinthians e Onze Caldas, velho. Manda aí seu placar. E... 4 de fevereiro, mano. Coringão, fazendo música, Coringão, né? Vai mandar 3-0. Vamos colocar algodão no nariz dos caras já aqui no primeiro. Pelo menos na calda os caras já saem ganhando, porque o gambá tem uma calda, os caras tem 11, né? A sua prima parece um pavão. Juiz, o tamanho da calda da tua prima. Segue o jogo, sem falatório. Fala, Henrique. Pode mandar um abraço aí? Pode. Opa, primeiro mandar um abraço aí pra vocês, tá? Pô, segunda vez que consigo ligar aí, uma satisfação, vocês são muito gente boa. Tive a oportunidade no jogo lá do Coringão com o Bar, pô, uma figura, manda um abraço pra ele também. E mandar um abraço pessoal aí, ó, pro Tato, pro Helder, meu irmão, pessoal do Boris, esse time que eu jogo. Mandar um beijo pra minha namorada, a Carol Sola, entendeu? Ela só fica no seu pé, né, mano? Fica, pô. Ainda bem, né, pô? Ainda é Carol Sola. E você entra de solo ou não? Sensacional. RG, ele, a gente faz uma dupla boa, hein, cara. Solada. É isso aí. É, hoje, e hoje é dia de estar uma sola no peru, hein, velho. Um stand-up universitário. Tchau, Naná. Feliz Natal, Naná. Tchau, dona Natália. Feliz Natal, dona Natália. Feliz ano novo. Vai beber muito, hein, Naná. Então valeu, pessoal. Não exagera. Falou, feliz Natal. Bom Natal pra vocês aí. Falou. Obrigado, meu. Falou. Me liga, me tweeta. Um saquinho cheio, Fê. É isso aí, seu estádio 97, da Energia 97, do Tobias e de Bozano, jeito de garoto, cuidado. Já... Pô, mas eu sou fã do Tobias, cara. O Tobias, eu sou bem, meu. Apesar de eu nunca tê-lo visto nem ouvido, mas ele é o cara legal. Ah, mas tudo que é do além, você é fã. Estamos na cara. Eu vocês aí demais, cara. Ah, o Tobias. Um beijo pra Ritinha também. Gostaram muito da música que você canta com o Tobias. Ah, daqui a pouco, se quiser, meu, vai chamar que eu canto de novo. Você vai cantar de novo? Ó, o reggae do Tobias? A Ritinha não ouviu ontem, a Ritinha. Quem é a Ritinha? Ah, é a mulher do Tobias. A mulher... Não, peraí. O Tobias é casado? É. Não acredito. Com uma Smurfette, meu. É mesmo? É verdade. Diz ela que é um avatar. É um avatar. Mas eu acho que ele é uma Smurfette. Lembra? Muito chato. É. E eu, sabe onde a gente vai passar no novo? Não. Com os Incas. Com os Incas? É. Não, duvido. É verdade, meu. É uma viagem mesmo, hein? Meu, é bacana, viu, meu? É. Vai lá. Se quiser aí, tá convidado. Vai lá pra Machu Picchu, esses lugares aí? Não, nem precisa, lá em casa mesmo, meu. Ah, é? Eles vêm até você? Exatamente. Ah, calção. Gente dorme, velho. Vai pra onde quiser. Ah, é. Esse é o estádio acordado, 97, né? Da Energia 97. Oferecimento de Polo Ar, mano. É, sombra. Final do ano chegando. O aquecimento global aí, o negócio tá feio, velho. Se não tiver ar-condicionado, você tá lascado, velho. Você vai mais cedo pro inferno. Ah, Willis Carrer, te amo, mano. Maravilhoso, Willis Carrer. E quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, Milton? Fale com a Polo Ar. Que beleza. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil, cara. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse é VIP. Eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te explicar. Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais RG na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Foi bem. Willis Carrier, você deveria estar na Santa Ceia, de tão importante que você é, tá bom? Foi bem, foi bem. E pra você, amigo, um ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Oh. Que baita presente, hein? Pra ganhar o seu, é só ficar ligado no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você... Que é isso? Que é isso? Opa! Ó a corda vocal indo pro saco. Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigo. Ah, tem que comer maçã, mano. Eu já errei fazendo meu show. Não, mas não é que eu errei, não. A corda vocal tá indo pro saco. Engasga, não. Não é engasgar, não, RG. É. Não, velho. A corda vocal tá indo pro saco. Se você quiser, menino, o seu exercício pra garganta, ótimo. Ah, mas o seu não quero, não. Vai arrebentar sua garganta. Gagarejo. Não engasga, não. Fazer gagarejo, mano. Não, não é engasgado, não, RG. O Juca já deu essas engasgadas? Mas jamais. O Juca não engasga, velho. A voz tá indo pro saco. É gagarejo, mano. Tem que fazer gagarejo. É por isso que eu tenho que me aposentar com 35, RG. Explique porque a moda foca de cor até depois de morto fica me esperando acordar. A mulherada tá louca pra saber o protetor solar da Cora, velho. Porque a mulher dormiu da manhã toda, a tarde toda, embaixo daquele sol no cemitério. E como Cora ficou mais jovem e mais comível depois de tá velha na novela. Nossa, Milagres da Globo. Caneca nojenta. Milagres da TV. Olha só. Nossa, mano, essa caneca. Moral do Bach, hein? Obrigado, Bach. Peraí. Essa... Foram buscar água pro mano, mas essa caneca aí, mano... Tem quantos anos de essa, rádio? Mas essa tá fosca, hein? Essa caneca... Essa tá é dos Jogos Mortais. Tá parecendo essa água dos Jogos Mortais. Essa aí veio lá da Dr. Arnaldo? Não veio não. Sabe o que é isso aqui, ó? A gente foi o Fred. A caneca, Fred. Sombra, é de acrílico. É. Ou seja, ela não pode ser lavada com palha de aço. Passaram o bombril aí, né? Passaram uma palha de aço aqui, bacana, olha lá. Tá parecendo água de Aquaplay, lembra? Aqueles Aquaplay, meu. Limbou de água de Aquaplay, ele bebendo. Jogos Mortais, essa caneca. Domênico Gato. Senão não vai aguentar falar até o final do programa. Vamos lá, RG. Animainos. Onde tudo começou, lá em Santa Isabel, Domenico. Ah, lá que tudo acontece. Um dia chegou o repórter, e aí ele foi fazer uma entrevista. Tinha uma aldeiazinha lá, né, quando tudo começou lá. Aldeiazinha. Ele é meio Marcos Canuto, o repórter? É. Aí estou aqui. Aí chegou lá o repórter, foi fazer a entrevista, né? Ah. Aí chegando lá, ele viu o velhinho sentado lá, né? Aí ele foi logo e perguntou pro velhinho: boa tarde, fazendo aqui uma reportagem, o senhor poderia me contar algum acontecimento feliz que aconteceu aqui na aldeia? Por acaso era eu esse velhinho? Aí, poderia ser. Aí o velhinho falou pra ele: ah, certo dia, lobo se perdeu na floresta. Eu me juntei com todos os homens da aldeia. E aí? E fomos atrás do lobo. Bebemos, achamos o lobo e fizemos muito sexo com o lobo. Porra, sexo com o lobo? O repórter, pô, não entendeu porra nenhuma, né, o cara tava falando. Mas o senhor poderia contar um outro acontecimento feliz aí, que aconteceu? Ah, uma vez, mulher branca se perdeu na floresta. Daí nós se juntou tudo de novo, foi pra aldeia, lá pro mato, pra procurar. Bebemos, e depois fizemos muito sexo com a mulher. Caramba. É possível, né, Madê? É verdade. O senhor poderia contar algum acontecimento triste que teve aqui na aldeia? Ah, ele começou a encher os olhinhos d'água. Aí agora vem. Certa vez, eu me perdi na floresta. Sensacional. É, olha, forte, a revelação que este velho fez essa, é forte demais, Brasil. Essa piada, ela merece o Grammy Awards de piadas. Esse ano eu prometo, eu venho no programa. Você vem esse ano? Vem, vou tirar a folga na RedeTV e vem aqui. Vai ser difícil. Brincadeira. Oi, RG, falando em velhinho, o Ben já foi viajar. E aí, você vai passar... Você vai passar ceia com o filhinho, né? O Benny foi viajar. O Benny. E aí você fica sozinho com ela? Não, eu queria saber se ele foi mesmo. Foi. Não tá nem ouvindo ainda. Foi. Fica tranquilo. Olha, o mano fica me dando piada aqui e depois foge. Né? Eu, né? Olha lá. Verdade que você ganhou um roupão daquele? Eu dei um roupão. Eu, na verdade, eu estava fora. Tá vendido, hein? Um monte de coisa na Vitória Secret e agora eu vou usar. Só dá uma dó porque eu paguei em dólar e vou arrancar com a boca. Ô, Carçudo, você tá bem. Exato, eu tenho uma idade avançada, mas eu aguento muita coisa. Hoje eu vou mostrar a ceia, hoje começa hoje. Hoje é mais cedo, é? Ah, mas começa cedo, é? Você apresentou o Natal pra família do Benja, é isso? Exato, depois que eu apresentei o peru, não quiseram mais fugir da ceia. O Carçudo vai ficar regando o peru, imagina ele cozinhando no Natal. Vamos a mais ouvintes, Claudinho. Do oferecimento de Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Dodô, olha as drubas tocando aí, ó. Alô? Alô, Domênico? É nóis, quem fala? Domênico. Tudo bem, é o Daniel. Ô, Daniel, tudo tranquilo? É tipo Alô Cristina da SBT. Há 10 anos que tô tentando ligar. Dez anos. Alô Cristina? Isso, mais de 10 anos. Você nunca ligou? Mais de 10. Tentando, mas hoje consegui. Hoje conseguiu. Quer tentar de novo? Desliga. Não! Mas você pagava a conta do telefone 10 anos? Ligando, né? Pagando, de ver meio atrasado, mas paga. É isso aí. Tá bom, e você tem quantos anos, hein? Tenho 4.9. 4.9, RG. Mas qual é o nome dele completo? Olha, não vão dar risada, é Daniel Pinto. Pinto? Adoro! Ai, fica mais, menino. É isso? Fica mais. Só isso? É o Pinto só? É, o Moto perguntou se é só o Pinto no final. É só o Pinto? É isso, né? É o Pinto no final, RG, e aí? Ai, que gostoso. Agora complicou. Ai, que delícia. Adoro. Ô, Motinha. É. Você vai com o pinto dele na brocha ou no pincel? Como é que vai? Ah, sensacional. Pincel, adorei. Isso aí, cara. Que gostosa. Pincel, gosta, pincel com vareta. O zoinho do Aguinaldo até vira. Brilha, ele gosta, brilha. Ele gosta. Olha, menino, eu adoro. Deixa pra lá. Menino, quando eu estou chega na até hora, a chorar. Na hora, sabe quando você explode na cama? É. Eu pareço um rato. Assim, quando explode na cama? Quando você... No êxtase. Sabe, quando chega o êxtase. Sabe quando você é bem pegado? É bom não perguntar muito. Viu? Sabe? É, Domênica. Domênica é o teu pai. Domênica. Domênica é teu pai. Que sabe quando te pega de jeito, menino? Não, eu não sei nada. Não. não é comigo. Sabe quem sabe é um moto ali, ó. Sabe quando brinco com o seu olhinho de tandera? Isso é com você. Aí você chega não no dia seguinte. Aí você é o Munhá. Eu viro o Munhá. Engasga no merchandise. Engasga. É verdade. E como é que você faz o Munhá? Eu já gritei por dois. Transforme essa forma decadente. Domênica, vou falar pra você. Domênica é teu pai. Não olha pra mim, não. Eu sou uma diva da música. Ah, eu imagino, imagino. Quer ouvir? Não, não quero ouvir. Ai, me singolei, diz, ai, me singolei. Porra, é Beyoncé. Tá cantando Beyoncé. Mas ele é Beyoncé. Tá cantando Beyoncé. Domênica, eu sou uma diva. Não é de hoje. Canta agora, em ritmo de diva, hino do Palmeiras. Não, hino do Palmeiras não. Ah, ele bonito, é em ritmo de diva. Quando surge ao viver, que imponente. Joga essa porra aí na cabeça. Para, sua Domênica, safada. Eu não vou... pai. Olha, se você abrir um botão da sua camisa, eu vou pra cima. Vou mostrar já que eu vou abrir. Se eu chego na rádio, ele está com todos os botões fechados. Mostra esse cabelo peludo ainda no peito, menino. Domênica, você é depilada? Você é depilada? Pergunta pra tua mãe que ela conhece. Conhece bem. Olha, tua mãe dele. Conhece a mãe, não. A irmã. Ele conhece muito bem a sogra dele. É Natal, não pode pôr a família no meio. Não pode o cacete, não pode. Vai pro inferno. A irmã dele, Gegê. Aqui pode qualquer coisa, meu irmão. Mas fala com o Pinto aí, Domênico. Ah, não, eu não, Gegê. Que isso, pô. Bairro do Pinto. Mas você dá? Qual que é o bairro aí, ô Pinto? É, o Benjamin não tá aí, não, né? Não. Não. É Parque Residencial Cocaia. Cocaia. Cocaia de dentro ou de fora? E a cocaia branca ou preta? Ah, sensacional. Aqui tem aquela mascava também, sabe aquela? Mascava. Vende abacaxi agora, abacaxi com coco. Mas a cocada preta não é nada de preta. Não. Nada. Ela é amarronzada. Você já comeu cocada de abacaxi? É queimada, né? É gostoso. Então não é uma cocada. É cocada com coco e abacaxi. Não, abacaxi, assim, tem cocada abacaxi. Tem com maracujá também. Tem que mudar o nome. É uma vertente. É igual pizza de banana. Pizza de banana? Ai, não é legal, hein? Que delícia. Não, peraí, tem que bater. Tem sim. Mas é uma delícia a pizza de banana. Ó, tem umas coisas. É banana e leite condensado. Sabe por quê? Você vai lá na 13 de maio, tem um reserva. 130 tipos de pizza. Tem que ter pizza de banana. É lamentável isso. Que aquelas pizzas aí, os caras começam a inventar. Aquela Califórnia. Eu também que porcaria. Horrível. Com pêssego. É pêssego junto com queijo. Essa é ruim. Um lixo. Você precisa comer pizza gourmet. Pizza boa. Não, pera só. Por favor. Pizza boa é a tradicional. Não vem conversa. Calabresa. É calabresa, mussarela. Napolitana não pode? Também é boa. Boa. E a sua junta, você não come? Calabresa com mussarela? É bom também. Margarita. É bom. Português é boa. Também, só muda, mas é tradicional. Você vai pedaços de tomate. Começa a misturar. Aí começa a pizza doce, você não gosta? Não. Pizza doce? Não, pizza doce, beleza. Da hora. Eu não gosto. Sim. Ah, mas banana é pizza doce, gente. É, então, banana e açúcar. Banana, mel. Não pode. Não, aí fica ruim. Tem uma pizza que é muito boa, que é queijo brie, figo e mel. Se eu quero comer hot dog, é hot dog. Vou comer pizza de hot dog. Pizza de estrogonofe, Domingo. Não, aí eu como estrogonofe. Aí começa a inventar. Tem as modas. É nego criar as modas. Hoje tá tudo que é tonto, é que o paleta é mexicano. Pizza, aí tem aqueles caras. Sorvete com leite condensado. Aí vem aqueles lá e inventa. Pizza de filé mignon ao molho madeira. Porra, que essa porra de paleta mexicana não passa nem um picolé. É picolé com leite moça. O brasileiro... Picolé gourmet. O brasileiro... Essa paleta mexicana, RG, você pega aquela de leite em pó, que eu não vou fazer o jabá aqui pro negócio lá, recheado com aquele creme de avelã, não dá. Tá certo? Crocante. Não dá pra fazer em casa, mano. O que fazer em casa, mano? Você não fazia chup-chup em casa? Não, quem faz chup-chup em casa. Eu faço chup-chup em casa. Você faz chup-chup em casa, mano? Eu faço, faço. Faço em casa, faço. Aonde der, eu faço. Eu não duvido que você faça. Oi? Você faz chup-chup em casa, cara? Não. Ah, você nunca fez chup-chup? Mas fica... No verão é bom chup-chup. Mas fica um alerta pros brasileiros. Porque nós somos modinha pra caramba. É verdade, RG. Nós somos macaquitos. Todo mundo agora, mas olha, tá o recorde de venda de prancha de surf. Ah, agora vocês, todo mundo ganha. Vocês vão aprender a nadar antes, hein? Mas você viu vão aprender a nadar antes. Quando o Guga ganhou... raquete. Aí vendeu era quadra. Ô, velho. eu vou duas coisas. Olha, nego só quer tomar a tal da porra da paleta mexicana e ficar dando parabéns pro Medina. Não, amigo. Nego não sabe nem sabe quem é o Medina. Aí agora todo mundo é amigo do Medina. Aí eu vou. O Medina é meu amigo. Até outro dia, até um tempo atrás, o vôlei era uma porcaria. Ganhou tudo, os caras começaram a ir. Vôlei virou sensação. E o Guga? É verdade. É o Guga, só veio vender. Foi assim que o MMA. Inclusive, todo mundo fala do Medina hoje. Parabéns, mano. É campeão mundial de surf. Mas até hoje, ó, não quebrou e não vai quebrar a fama da maior surfista brasileira, que é a Bruna Surfistinha, velho. Tá lógico. É verdade, ó. É o Medina não teve um livro escrito, não fizeram o filme do Medina. Não, é verdade. Mas véio, o melhor Medina de todos foi aquele que fez o gol do Tolima em cima do Corinthians. Esse foi o melhor de todos. Bem lembrado, hein, Motinha? Ô, Daniel, que time você torce? Quem lembra do Tolima? Que time você torce? Bota o Indo Timão aí. Olha lá. Chorou. Tá falando de surf. No dia que caiu na pré, chorou também. Ô, amigão, imagina, velho. Lógico que chorou. Você chorou? Imagina. Não. Perder pra Tolima chorar, velho. Chorou. Ó, eu digo mais. É que uma eliminação é sempre ruim, Domênico Gato. É sempre péssimo você ser eliminado em alguma competição. Mas que seja assim, na pré, pelo menos você não sofre tanto. Ei, é verdade. Morre no ninho. O único jogo que você chorou na vida foi aquele do pênalti do Marcelinho, né, mano? Lógico, velho. É muito melhor. Se perder a final. Final, melhor cair. Imagina, antes, a final, São Paulo e Vélez ali. Você não vai ficar puto. Agora, se ele perde na fase de grupo, você fala, lixe, você pelo menos perdeu antes. Agora você vai até a final. Você cria aquela expectativa, velho. Depois não vai. Mano, e tipo a final com o Secaldo se perdendo os pênaltis por 3-0? Então, 3-0. Os caras ganhando os pênaltis. Nem fala isso. Ridículo. Mas amigão, fala aí, velho. Uma pergunta antes da gente começar a falar do Corinthians. Tudo bem. Graça Foster ou Dilma? Se tivesse que escolher um. Cara vira gamer. Escolhe, mano. Graça, mano. Olha, meu lindo, eu faço carinho, Cafudé, corto a unha do seu pé. Dilma, gente, graça, tem um projeto Foster, do governo pra você. Vai ficar muito bom. A graça. O grande Feliz Natal pra você e pra quem for da sua família também. Muito obrigado, meu filho. Mas, ó, amigão. Oi. Desgraça, hein, mano. Graça Foster ou eu? Eu tô assumindo em janeiro. Vocês não reclamem, não, que eu tenho o segundo mandato pra cumprir, meu lindo. Ó, amigão, agora aí, pensando no futebol. Corinthians aí em 2015. Qual a sua expectativa aí que a diretoria talvez possa trazer alguns jogadores? Você acha que o Corinthians ele vai bem nessa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista? Qual que é o seu balanço que você já começa a fazer agora a partir de 2015? Vamos lá. Olha, eu queria o Conca no timão e aquele Kleber de zagueiro de volta lá, meu. Pô, esse cara tá voltando, não tá, mano? É complicado, Portugal, porque precisa ver se o clube alemão quer dispensar o cara. Tá certo, pelo menos por um empréstimo. Mas que o cara porque tá o jogador, negação lá, então, jogou, a negação, mas o clube alemão pagou uma grana pelo cara. E o clube alemão não é idiota. É. Entendeu? Foi pra lá, gostou. Na hora de ouvir a proposta, o cara falou: não, legal, quero ir, vou comer chucrute. Aí o cara vai, aí fica 6 meses lá, nem 6 meses. O Kleber ficou lá, acho que já deu uns 6 meses. Aí o cara fala: ai, então não me adaptei, ai, quero voltar, eu quero minha mãe. Vai pro inferno. O jogador bate o pé, enche o saco querendo ir embora. Quando vai. Aí passa 2, 3 meses, pô, tô com saudade do meu cachorro, quero voltar. Enfim, aí o cara tá praticamente aí tentando negociar novamente uma volta ao Brasil. E o Corinthians pode ser que tenha exclusividade aí nessa negociação. Mas o negócio é o seguinte, mano. O Kleber até acha que é um bom zagueiro. Mas o Corinthians não pode ficar na dependência da liberação do clube alemão. O Corinthians deveria tentar um jogador aqui no Brasil. Mas tá difícil o zagueiro bom aqui, hein? Ah, tem o Dedé, tem o Bressan... Ah. Ô, oh, mano, o Henrique tá voltando. O Napoli quer liberar esse Henrique aí. Ele quer vender, hein? O Napoli não quer ficar com o Henrique. Não é empréstimo, ele quer venda. Venda já não sei quanto custa. Outro jogador que me agrada bastante é o Manuel, que tá no Cruzeiro também. O Cruzeiro não solta, mano. Vai soltar pra vocês. Que é adversário direto na Libertadores. A questão não é soltar, velho. A questão é você ir lá negociar e trazer o jogador. Mas você não tava falando aí que o Corinthians tá inflacionando e agora você também quer pagar uma fortuna? Não, mas, ô Mota, independente da inflação do mercado, tem algumas posições aí que você tem que investir. A mesma coisa, se você tem dívida, tá certo? Mas você não pode abdicar, por exemplo, do teu plano de saúde. Mas por que você vai pagar caro? É uma dívida a mais? É uma dívida a mais. Mas você não pode enxugar ali. Mas por que o Cruzeiro abriria a mão do Dedé e do Manuel? Eu não entendi essa. Não abriria. Ué, RG, o Manuel, ele... Muitas oportunidades ele tem ficado no banco no Cruzeiro. Ele não é titular, porque a zaga titular ali é formada pelo Léo e pelo Dedé. Será que não é por isso que o Cruzeiro, um dos motivos de ter sido campeão, é que quando sai o Dedé... O Bruno Rodrigo ainda joga pra caramba. Tem o Bruno Rodrigo é o melhor deles. O Léo é o que mais entrava. Também, o Léo. Sim, o Léo jogou bastante com o Bruno Mascou. Jogou muito. A dupla titular do Cruzeiro aí, pelo menos dos jogos que eu vi ali, era Léo e Dedé. Mas o Manuel jogou, hein? Jogou também, mas aí que tá, a dupla titular aí é o Léo e o Dedé. E esse Manuel, engraçado. Agora Manuel! Agora ele tá no Cruzeiro, todo mundo quer. Mas, pô, o cara ficou quase... Não, Manuel todo mundo queria. O Paulo ficou atrás desse jogador. Eu tô falando, mas ninguém foi buscar ele. O São Paulo foi com atrás dele. O Atlético era ruim de negociar. O São Paulo queria. Queria, Atlético. Foi proibido. Não faz negócio com o São Paulo. Porque esse, porra, todo mundo falava do Manuel. O Corinthians, foi atrás do Marcelo, o atacante, o Marcelo Cirino. Jogo duro. Tá até hoje lá. Jogo duro. Pediram acho que 6 milhões de dólares pra liberar o jogador. Sabe quem é bom e poderia vir pro Corinthians cantar Libertadores? O Bressan, zagueiro do Grêmio. Eu acabei de citar também. É bom jogador, mano. Ô, amigão. Acho que ele iria. Fora a zaga ali, qual outro setor carente do time do Corinthians? Ah, é um meia bom. O Conca seria bem-vindo, viu? Puta que pariu. O Conca naquele meio ali. Mas só pro Corinthians, né? Não, Conca pra qualquer um. Não serve pra animar ninguém, né? O Corinthians tá parecendo árvore de Natal na época da Natalina, cheio de meinha esperando. Porque, pô, ó, é. Lodeiro, Jadson, Danilo, Conca, vem Paulinho, quem mais aí? Paulinho, Christian. Christian, mas não sei o que. É muito meio campista, mano. Vai fazer o que com tanto cara? Ah, mas o melhorzinho é só Renato Augusto mesmo. Renato Augusto, é, mas não. Ver se juntar todos, o que que vai acontecer? Elias. Né? O tá Danilo, aí. Coitado, nossa, Danilo é só pra entrar no segundo tempo mesmo, né? Olha, mas, ô amigão, com relação a essa meia, eu concordo com você. O Corinthians ele tem que contratar pouco e contratar bem. Isso mesmo. Não adianta o time do Corinthians aí começar a fazer contratações, aí trazendo aí, com todo respeito, o Jonas, do Sampaio Corrêa, Edson, que era do São Bernardo e hoje tá no Fluminense. O Corinthians ele precisa contratar pouco e precisa contratar bem. E esse bem em Portugal tem um custo. Né? Não, lógico que tem, é claro. Eu acho também, tudo bem, você vai falar, ah, mas pô, não pode inflacionar. Eu também acho que não pode inflacionar, mas tem jogadores que você não tem como pagar pouco. Por exemplo, o Conca é um jogador que se viesse pro Corinthians ia receber muito, mas é um jogador que vem pra resolver. Você não pode... É a mesma coisa de comida, amigão. Não é caro quando você paga caro uma conta e come bem. É caro quando você paga barato e come mal. E passa mal. Porque aí você fala, gastei um dinheiro que teoricamente me fez mal. Mas, foi uma porcaria. Agora com o jogador é a mesma coisa. Mas você tem que liberar certos jogadores pra não ficar um inchaço dentro do grupo e você pagando um salário absurdo. Por exemplo, o Boca quis hoje... O Corinthians tá liberando. O Lodeiro. Boca quis o Lodeiro. O Jadson. Boca tentou o Tóbio também, só em informação, o Palmeiras não quis liberar. Mas assim, o Jadson... É muito jogador pro meio campo, mano. Mas, mano, quando você faz essa defesa... Isso é sinal de que não tem realmente solução. Porque vai continuar a mesma coisa. Se você paga o que tiver que pagar para ter um Conca, os caras do time vão falar, porra, peraí, tá pagando isso pro Conca por quê? Mas aí eu também quero ganhar. Mas aí o meu. Viria por processo... intermédio da Unimed. Ah, imagina. A Unimed já. Ah, óbvio. Unimed lá no Rio já tá abrindo o bico também. Mas tá é igual que tá, RG. São Paulo, tá louco. A Unimed ela tem um contrato vigente com jogadores e eles têm que pagar, independente de qualquer coisa. É muito melhor ao invés de você pagar 100%, você pagar 50%. Você diminui a sua dívida pela metade. Tudo bem. Coloca o jogador numa vitrine melhor. Que teoricamente vai fazer com que esse jogador possa se valorizar e consequentemente falar em Unimed, em vitrine, o Marlone, que tava no Cruzeiro, foi pro Fluminense. Lembra que foi revelado pelo Vasco? Foi pro Fluminense. No Cruzeiro não deu um chute na bola, né? Agora, ô Daniel. Oi. É claro, né? O Corinthians tem muitos jogadores meio de campo e parece que nenhum tá agradando 100%, né? Tem uns que são 30%, o Renato Augusto 62%, mas ninguém lá... Grandes coisas, né? Nenhum que você fala, puta, foi sensação, jogou muito. Agora, o Jadson, tem que mandar embora, não tem jeito, o Jadson não vai mesmo. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. O torcedor, como você tá falando, fala assim, tem que mandar embora. Só que é o seguinte, jogador de futebol é diferente de um trabalhador normal como nós aqui. É diferente. O jogador, ele tem um contrato de não sei quantos meses. Então você fala assim, tudo bem, você manda o cara embora, beleza. Mas aí você tem uma multa contratual a pagar, tem um monte de coisa pra pagar. E que multa, hein? Entendeu? Então assim, o Corinthians precisa de meia? Precisa. Precisa mandar o resto embora? Precisa. Que nem o São Paulo lá, também tem uma tranqueirada lá. É verdade. Tem uma tranqueirada lá, tá pagando salário de um monte de nego lá. No exército, seu, um excesso de contingente. É muita gente, cara. Só que você tem que trazer, Qualificar. Torcer pra dar certo os que vêm. E ao mesmo tempo se livrar dos que estão lá. Só que quando você bota no mercado, você tá botando em baixa. E nego chega e fala, não, quem tá com problema são vocês. Se você quiser, no máximo, eu pago metade. Você que quer se desfazer? É assim, você tem um revólver. É embaçado. Tem um revólver com 6 cartuchos. Você tem que dar o tiro certo, velho. Emprestado e pagar salário, né? Se o Corinthians põe hoje o Jadson em disponibilidade no mercado, primeiro que se você coloca em disponibilidade... Desvaloriza. Você já começou por baixo. Matou, já desvaloriza o cara. Porque uma coisa é quando o cara quer o teu carro. A outra, o valor é quando ele coloca lá a plaquinha vende-se. É preciso urgente de dinheiro. Aí ferrou. É verdade. Mas com relação ao Jadson, Sombra... Família muda. É notório que o Corinthians, se tiver alguma possibilidade, se tiver você alguma proposta, vai fazer. Desculpa, sim. Não sei se foi tão boa do seu nível. Não, foi melhor que a do Bota. Eu gostei também, Balão. Você te fez de entender. Mas tá na cara que se o Corinthians tiver uma boa proposta pelo Jadson, não precisa nem ser tão boa assim. Vai se desfazer do jogador, assim como o Lodeiro. Mas porque o Jadson quer ir embora. Às vezes ele gostou muito do Corinthians e quer ficar. Não, quer sim. Mas a irmã dele vai ficar brava. Trouxeram o irmão. Vamos pegar o irmão do cara lá? Não, não vem mais. Não. Não, graças a Deus não vem mais. É, ainda bem, pessoal. Lodeiro? Romero, Lodeiro. Qual é o nome do Romero? Outro? Romero. Oscar. Um é o Angel e o outro é o Oscar. Mas o mano tinha uma teoria que um irmão aqui, o outro ia jogar melhor. Pode ser, aquele casadinho. Ou. Mas o que seria, Sombra, por exemplo, do fígado sem o pâncreas? É igual o mano e o irmão dele, os dois trabalham aqui, mas por isso que vai. Tem gente que vive sem o pâncreas, mas faz falta. Faz falta. Claro que faz falta. Então, se tira a falta do Marcão, tem dois pulmão, fala a verdade também. Qual faz mais falta? Eu não sei, você é médico, fala. Não, o cara consegue viver sem o pâncreas, mas sem o fígado acho que não, hein? É difícil, o tratamento é pior, cara. Eu acho que o cara não consegue viver sem. Bota aí na internet. Dá pra viver sem o pâncreas? Bota aí. Lógico que dá. Tem gente que vive sem, lógico não que sei. Vive. O Romero tá mais pra pente, que não. O Romero aí, infelizmente, aí ele começou bem. Ele me lembrava o Tevez sem a queimadura. Foi um lapso. O Romero acho que parecia o Pac-Man quando come a vitamina e vai atrás do fantasminha, RG. Depois aí voltou ao normal, aí virou um Hellis mortal. Tem os caras que chega e faz aquela primeira partida legal. Então. Faz gol. Você fala, nossa. Vai destruir. Pitada histórica. Eliel no São Paulo estou fazendo 3 gols. Numa noite de quarta-feira. Se não me engano, contra o Vitória. E aquele do Corinthians? Fez 5. Não, teve um que fez. Fernando Baiano contra o Fernandinho fez quanto? 4-5. O Fernandinho fez 4-5. Fernandinho. Do Barueri. No Palmeiras, o Adriano Michael Jackson fez 5 gols na Copa do Brasil. Só tem um detalhe. O Fernandinho hoje tá na Arábia. Se eu não me engano. Lembra? Não, o Fernandinho tá no. O Fernandinho Sombra tá no Grêmio. Fernandinho, aquele. Ele tava no Atlético Mineiro. O Grêmio tá esperando proposta. Ele tava no Atlético Mineiro e foi pro Grêmio. Mas já deve estar rico. Muito dinheiro no Grêmio. O Eliel não deve ter ficado rico. Eliel perdeu pelo futebol. O Eliel não deve ter ficado rico. Só a gente que lembra. O Eliel deu azar. E alguém achou. A fase que os negros não ficavam ricos por causa de um jogo. Alguém achou o Ronaldinho Gaúcho? Você viu o que o presidente falou? O que aconteceu com ele? Se não se apresentar dentro de uma... Ele tá duas semanas atrasado. Se não se apresentar aqui a uma, eu vou punir. O Ronaldinho Gaúcho, ele tem contrato com um time do México chamado Querétaro. O Querétaro, aliás, quando o Ronaldinho chegou, o Querétaro até piorou. Tava em 8º e terminou o campeonato em 12º. E o Ronaldinho não ficou Querétaro lá. Sensacional, RG. Só que o Querétaro... faturou muito com venda de camisa e aumentou em 20 ou 30% merchan. Bilheteria e etc merchan, e tal, porque o cara traz atrativo, hein? O gaúcho. Só que eles tinham que voltar agora pros treinos em 7 de dezembro. E o seu Querétaro falou o quê? Era uma semana a mais pra ele. Posso voltar um pouco depois? Pode. Uma semana depois. Já estamos no dia 23. Cadê Ronaldo Gaúcho? Mas ele deu um comunicado. Você tem uma semana, porque ele já tá duas atrás. Se você não aparece. Vou contar. Olha, se eu contar. Eu vou contar até 1.000, hein? Não o pai querendo dar programa. O presidente do time mexicano contratou o Ronaldinho. É o Paulo Nobre dos caras, velho. Igual o Valdívia quando tava na Disney. Pablo Nuebre. O presidente del Querétaro chama Pablo Nuebre. Dá pra viver sem o pâncreas. Ô, Pinto, você queria o Ronaldinho no teu time? Boa. O Ronaldinho também já era, viu? Hã? Ronaldinho não queria não, já era o Ronaldinho também. Porra, mas Ronaldinho e Valdívia junto é complicado, hein? Mas é um amigo. Palmeiras dava certo. Ele é corintiano. É primeiro Rodinho. Ele é corintiano, achei. E sabe o que dá mais raiva, velho? Sabe o que dá mais raiva? Não, o cara é corintiano. Sabe o que dá mais raiva, velho? O Ronaldinho. Quando ele chegou no Atlético Mineiro, eu até desacreditei, RG. Eu falei, putz, esse cara aí vai enganar no Atlético. Eu também achei que não ia rolar. Falei, o cara vai estragar um elenco aí que já tá bacana, tá legal, tá redondinho. O cara querendo jogar bola, ele sabe, Sombra. Porque ele foi um dos protagonistas aí que levaram o Atlético Mineiro pra conquistar o São Paulo no Horto, mano. O Ronaldo Gaúcho e o Vitor Eles têm que ter uma estátua lá dentro, mano, do horto ali, tá certo? É, de bronze. E o bronze e o diamante também, viu, mano? Chega num estágio que, dependendo do tipo da pessoa, do perfil da pessoa, ele é até inconsciente, mas é meio assim... Olha, já tá legal de eu estar aqui vestindo a camisa de vocês. Então, é por isso que eu sou contra. Sintam-se privilegiados por eu estar vestindo essa camisa. Mala, é por isso que eu sou contra. Olha quanta gente veio me ver. Eu sou contra jogadores aí consagrados, apesar do Corinthians ter tido sucesso com o Ronaldo também. O Ronaldo tava nesse estágio. Quando ele chegou, ele jogou bem ali em 2009, mas depois, quando ele soube no segundo semestre que ele não seria convocado para a Copa de 2010, ele apertou o F, falou, não quero mais saber de nada. Então aconteceu a mesma coisa com o Ronaldo Gaúcho. Mas, ô amigão! Oi! Manda aí o seu abraço, as suas considerações finais, o seu Feliz Natal. O meu filho e a minha filha, que são corintianos também. Boa. Tadinhos. Ô, inclusive, amigão, você tem planos de ter mais um filho ou não? Não, não, chega. Não, faz mais um aí pra ajudar a crescer a torcida, vamos passar o Flamengo aí, isso aí é bom pro clube. Não, já tenho duas netinhas já, que já são corintianas também. Não, mas manda engravidar também. Como manda engravidar? Manda engravidar, precisa aumentar a torcida. Que isso, não é um delinquente. Sim, delinquente nada, temos que aumentar o número do nosso torcedor. Ô, Pinto, e vai comer peru, Pinto? Oi? Vai comer o peru? Não, não, eu vou trabalhar Natal, Natal ano novo. Nossa vida que é dura, faz, né, velho? O que você faz? É. Oi? O que você faz? Eu sou porteiro. Ah, ó, vou falar, velho. É desumano o cara ficar na portaria no Natal, Sombra. Ele tem que fazer o serviço. Não, tá nada. Tem que dar a chave pra cada morador e falar, aperta o botão você. Fala, aperta o botão você, velho. Mas você ganha pra isso. É o seguinte, ó, todo mundo indo pra casa de um parente, tá certo? Você vê inúmeras pessoas chegando com sacolas de presente. Você sabe a solução disso? Eu tenho uma boa solução pra isso. Chama um porteiro pra participar. Criar porteiros judeus. Que não tem Natal? Inteligente. Que não tem Natal? É, não tem Natal. Mas o cara tem Hanukkah. Não, mas não é mesmo. Ele que data. Não, mas ele acende o candelabro também. Não, mas não é, mas não tem aquela noite do dia 24. Não, tem porteiro que acende o candelabro direto, velho. Os caras acendem o candelabro largado. Mas sabe por quê, mano? O negócio é o seguinte, Sombra, é desumano. É igual aquele desenho do Mickey que o Tio Patinhas assiste. Todo dia que você. Sim. Vai, todo Natal que você acorda, umas 8h30 da manhã, você põe na Globo, tá passando esse desenho. É verdade. Que o Mickey é pobre, o Tio Patinhas é rico, ele é mó pão duro, não ajuda o Mickey em nada. Mas acho que o Mickey não participa de filmes do Tio Patinhas. Não, participa. Opa, esse aí do Natal, tô falando. Participa? Eu assisti umas 18 vezes esse desenho. Tem certeza que você tava bem? Tava bem. Olha a discussão do programa. Depois Inclusive, termina o desenho. Termina o desenho. O Tio Patinhas indo na casa do Mickey ali, tá certo? E jantando, fazendo a cena. O Mota tá dizendo que a Magali participa desse desenho também. Participa. Então, é verdade. É verdade. O negócio é o seguinte. Mas o negócio é o seguinte, amigo. Ganhou muita caixinha, o porteiro. Ganhou muita caixinha? Não, que eu tô trabalhando num prédio que não tá morando. Tá em reforma, não tá morando ninguém. Então, velho, deixa aí. O máximo que eu vou fazer é invadir. Trabalho perto do Odernat, ali na Gomes de Carvalho. Então, mano, deixa... Você já sabe até onde é o endereço. Olha só. deixa os caras invadir o prédio aí, mano. Em janeiro pede a... Como é que chama? Não, de posse, a de posse. Lógico que é, mano. Trabalha no Natal, o bagulho é embaçado. Sombra. Alguém tem que fazer o serviço. Eu me recuso, por exemplo, posto de gasolina... Eu não paro no dia 25 para abastecer o carro. Trabalha, por quê? Você fica essa peça? Ou você reabastece o carro dia 23, aí, dia 24, sei lá. Olha o Sombra olhando quem vai se trabalhar. Quem é o cara que vai sentar na broca? Quem é o cara que tá na escala que vai sentar na broca? É o René. Quem é que é novato? Grande René. Quem é novato tem grande que René. Sentar, mesmo. Tem que começar pro lado de baixo. Não. Pico. Perguntar ofende, não ofende, vou perguntar. Se o Pluto é cachorro e o Pateta é cachorro, por que o Pateta fala o Pluto não? O Pluto é mudo. E o Pateta é um cachorro como o Pluto. Mas como é que um cachorro tem outro cachorro de estimação? Seria o Pluto participante da Lava Jato? Teria privilégios no partido? E o pobre... Por que interrogação? Puta, mas você tá muito mais louco que o outro, hein? Perguntaram o filho? Tá muito mais louco que o casão. Você tá mais lelé do que o... Casão, é. O Tobias tá dizendo aqui que ele é amigo do Mickey. Quem? Ele é amigo do Mickey. Amigo do Mickey? É, acabou de dizer, vocês ouviram? O Tobias é amigo do Mickey? Sim. E amigo também do Trovolone? Também do Roberto. Amigo do Mickey. Vou dizer mais vocês. No ataque do Palmeiras, terá Leandro Banana. Mais um banana para um ataque repleto de bananas? Em relação ao Leandro Banana. Domênico. Oi. Interessante que é promissor. Ele disse que se inspira muito no Edmundo. Bom, mas que parte? Dentro ou fora do campo? Que parte? Se ele jogar 20%, tá ótimo. Ele se inspira no futebol. Mas que parte? Ah, não tem nada a ver. Se inspira. Ele é mais futebol. Futebol ele é outra posição, né? Hã? Faça ele brigar com as pessoas. Ele diz assim: olha, eu tenho 1,90, mas sou rápido, viu? É rápido. E ele não quer ser chamado de banana, né? Não. Se liga, agora é só lendo. Ô, Daniel, então bananas, olha. Bananas. Um bom Natal pra você, ainda que trabalhando. Bom Natal, pintor! Então, um abraço pra todos vocês, que eu sou fã de vocês de carteirinha. É nóis. Eu tenho um programa, viu? Valeu, mano. Obrigado, valeu, cara. Tamo junto. Valeu, um feliz Natal pra todos vocês. Um ano. Muito obrigado. Não vai brochar, não, hein? É pra nós. Together em 2015. Valeu. Falou, vai ficar mole não, abraço, hein, Pinto? Abraço, abraço. Vai ficar mole. Mas olha, é curioso, porque o Daniel tava falando, já sabe até o endereço aí da Overnight, Gomes, que é na Gomes de Carvalho, que vai inaugurar dia 16 de janeiro. Ó, ingressos de pista esgotados, hein? Ó! Ingressos de pista esgotados, é verdade. Então, você que quer ir na inauguração da Overnight, aproveite, porque são os últimos ingressos agora. Estão à venda de área, VIP e camarote, porque pista já era. Já era, o pista, um abraço. Já é, então, pra quem quer ir na inauguração da Over, dia 16 de janeiro, acesse o site ingressorapido.com.br, tá? É, rapaz. Aí, Sombral. Obrigado, amigo, aqui, antes de mostrar, o Antônio Carvalho aqui, o Antônio Carvalho, se liga. Diga. Olha o desenho aí do Mickey aí com o tio Patinho. Ah, é, tá verdade, é muito bonito. Viu? Muito bonito, é. Tá vendo como existe o bagulho? Então falando. É real isso aí. Valeu, Antônio Carvalho. Obrigado, viu, Carvalho? É nóis, mandou aqui a imagem aí do Domenico. Tefinho, né? Posso falar uma coisa? Esse programa aqui tem uma audiência, né, velho? O Pinto, o Carvalho. Adoro! É? Cheio de audiência. Você viu, né, que o prefeito do Rio prometeu ingressos aí a R$1 no Carioca de 2015. Ele não tem nada certo, mas ele já fez a proposta aí pra Federação Paulista de Futebol do Rio de Janeiro. E eles finalizaram de maneira positiva. Então, no Engenhão, vai ter alguns jogos do Carioca a R$1. Mas o Engenhão tá interditado? Então, não sei. No Engenhão? Tá falando... olha, tá escrito Botafogo. Engenhão aqui. Mas o Botafogo não vai jogar lá. Ó, estádio tá Olímpico, indo, João Avelange, Engenhão. No Engenhão, que tá em reforma lá. Mas tá escrito aqui, ó. Não, tudo bem, pode estar escrito. Mas outro dia eles estavam lá... Tava com perigo de cair no cio, mas uma parte lá do teto foi um corre-corre danado. Não, tá escrito aqui, ó. Os técnicos estão fazendo os últimos testes no Engenhão. Na próxima semana vamos reunir com o presidente do Botafogo para acertarmos a data de reinauguração. Ô, RG, mas que coisa esse negócio. Tava falando de cair teto, etc. É. Que azar ontem do passageiro no táxi, você viu? Claro. Mas isso é uma coisa que a gente caiu vem... Caiu a árvore bem cima. Então, isso é uma coisa que a gente vem comentando... Mas azar do taxista, pô. A gente vem comentando aqui... É muito legal ter árvore, encher a cidade de árvore, mas tem que ter manutenção, velho. Porra, não é possível que... Agora você vai ficar morrendo com árvore caindo na tua cabeça? Aí é brincadeira também. Mas olha o que tem de árvore oca aqui na região do Jardim. Ah, mas lógico que tem. São árvores aí centenárias, tá louco? É verdade, é verdade. O paraíso lá. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Griffe, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Muito obrigado, senhor Noel. Eu sou eu, Noel, Lúcio Noel, né? Não. Tem uma vaga pra Milan de São Paulo, depois de ser eliminado da Libertadores, o Muricy, de repente, eu tô procurando a vaga. Você tá no Flamengo? Eu sei que é o seu sonho, mas agora não. Você não tá no Flamengo? Imagina que você tá no seu carro, senhor Lucha, esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro automóvel é o Anderson Silva. Ora... Você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do automóvel, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe... É difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Olha, uma notícia que eu, curiosa. Curiosa. Parece no até sentido... Surpreendente. Sim. RG, o canal oficial da Bundesliga, que é o campeonato alemão de futebol, né? Bundes. Exatamente. Sabe quem foi eleita a melhor dupla de ataque da história do campeonato alemão? Nossa, melhor dupla da história. Nossa, hein, velho, daí é difícil. Da história, não faço ideia. É. Mas é conhecido ou é meio surpreendente? Extremamente, assim, são conhecidos. Eu postaria em Osés de Paulo Rico. Mas é surpreendente ou não? É, cara, é surpreendente, mas não que eles não tenham feito sucesso. Mas aqui você fala assim, sério? Quem foram? Quem? Grafite e Dzeko. Ah, nossa, ah, Grafite. É? Eles foram campeões no Wolfsburg, cara. Foram difíceis ser campeões. Mas, foram eleitos. Já foi eleito, pô, né, mas pra ser eleito da história, o Grafite tem uma diferença muito grande. É, aí que tá a coisa. Porra, liga com lá Beckenbauer, com o Hans, né? Lá, o Fritz, lá, da história, foram eleito, gente. Ué. Quem fez foi os caras lá, não tem culpa. Não, pô, tem sim, ué. Eu? Lógico. Por quê? É, porque você deve ter dito pro alemão lá que o Grafite era bom. É, o Mano também concorda. O Mano, o Grafite salvou o Corinthians. É um herói. Mas olha, a campanha, o melhor dupla de ataque. É um herói. Mas, ó, vou dizer uma coisa. Na temporada de 2008-2009, o Grafite fez 28 gols e o Dzeko fez 26. Só os dois fizeram 54 gols no campeonato. Aí, ó, é número, Jorge. É tá número. Bom, mas da história é muita coisa. É melhor do que essa dupla que você falou, velho. Alguma outra dupla de ataque fez tantos gols? É, o Robin e o segundo, tem aí o segundo. Olha, esse cara na frente do Gerd Miller. Aí, ó, tá aí. É, rapaz. Tinha aquele Elber brasileiro que jogou no Bayern, aquele cara fez sucesso na Se Alemanha. For pelo... Aquele cara fez sucesso. Provavelmente eles estão fazendo isso aí através do número de gols. É por isso que aquela tese... Pode ser. 54 pode ser, gols, gente. É por isso que aquela tese lá contra gols, números no argumentos é ridícula. Ah, é ridícula, gente. O Grafite, ele não pode estar na maior dupla, sei lá, de ataque nem no Iraque, velho. Tá de brincadeira. Não, mas pode ser pelos números de gols aí. Que... Então, é por isso que eu tô falando. Hein, velho? Você falou que o cara é herói agora. Eu gosto do Grafite, velho. Fazer uma estátua lá. Não dá, Sombra. Não dá, velho. Que é bom pra caramba o Grafite. Não, diga-se passagem. Lógico, o Grafite não era nenhum primor, mas foi um bom jogador. Eu também penso que colocá-lo dentro da história é muito. Ô, rapaziada, o Grafite foi melhor que todos esses moleques de hoje em dia. Ademilson. Ah, isso aí com o pé nas costas. Grafite é bacana. Mas isso aí é lá fora. Não, eu tô dizendo. No futebol brasileiro de hoje. O Brasil pode ser. Ele era titular hoje em qualquer time. O São Paulo hoje procura um jogador na função do Grafite. Exatamente. Se fosse o Grafite hoje com 25 anos, tava contratado. Tava contratado e ia fazer um chover. Mas isso é dentro do Brasil, que é difícil. Agora lá fora, mas não tem. Ah, mas o molho mercado hoje não tem um cara como o Grafite. Mas, gente. Também com o ataque lá na Bundesliga também, o Robin tem quantos anos? Não importa, mas você tá de brincadeira. Quem que tá trazendo atacante? O Palmeiras tá trazendo atacante também. Mas não estamos falando... A Alemanha não contrata tanto jogador assim. Uma coisa, outra coisa. Nós estamos falando de futebol brasileiro e futebol alemão. Pera. Olha os números que ele tem, Domênico. A diferença é brutal, é 7-1. Sim, mas olha os números que o cara tem. Não, mas olha. Não importa. Tudo bem. Não pode. O Grafite... Seguem os nomes aí de jogadores do passado que atuaram na Bundesliga. O Grafite deve ter pego aquele período de transição, né? Futebol alemão, tal, aquela coisa como a gente tem aqui, dá aqueles brancos assim e não tem ninguém jogando bola. Agora, eu tô dizendo, é o peso de colocar o cara na história do futebol. Mas se o cara entrou pra história... Em números, o cara entrou pra história. Ele bate todos. Tudo bem. Mas então coloca como goleador, não como como maior jogador. Maior dupla de todos os tempos. Maior dupla de ataque da história do campeonato. Maior alemão. Dupla de. Pô, você tá louco. São 54 gols. Vai ver que sozinho não entra nessa, porque... Quem tem aqui ataque que fez 54 gols em um ano? Ué, só o Santos teve o Pelé que fez 50 gols em cima do Corinthians. O Palmeiras fez o ataque dos 100 gols em... O Palmeiras fez o ataque dos 100 gols em 96. Tá. Qual era a dupla e quantos gols fez cada jogador dessa dupla? Luizão e Miller. Não, mas não foi só os dois. Luizão e Miller. Aí juntou Djalminha, juntou todo mundo lá fazendo gol, mano. Tá falando de dois. Dupla são dois. Dupla são dois. Gente, se você pegar 100 gols, tá certo? Pega aí 100 gols. Me desculpa, mas Luizão e Miller fizeram mais do que esses mané aí. E eu lancei pra ver. Quantos gols foram? Quantos gols foram? 28 um, 26 outro. Ah, desculpa, mas 54 no campeonato alemão. Você pega Pelé e Coutinho aí, Isso aí. Pô, virou pedra no sapato. Tudo bem, mas você foi ter que recorrer aos anos 60. Passaram 50 anos já. Não tem mais ninguém nesse alemão. Isso é 2008, gente. Tá colocando da história. Não vem campeonato alemão. Pelé e Coutinho jogaram o quê? No Wolfsburg? Não, eu tô colocando aqui no Brasil, da história. É lá e cá. Mas agora, trazendo pra cá. Mas então, aqui deve ter maior. E posso falar mais? Quais são as duplas de ataque que fizeram 54 gols? E Sombra, vou falar mais. Num campeonato. E vou falar mais. Fazer esses gols num time pequeno lá. Eles fizeram esses gols jogando no Quanto que o Cruzeiro fez esse ano? Quanto que o Cruzeiro fez esse ano? Quanto que o Cruzeiro tá bom? Qual dupla de ataque? Eu não sei. Marcelo Moreno e o... Quanto que eles fizeram? Marcelo Moreno e quem mais? Quantos gols? Quantos gols? Não dá. O Tombra tem razão. Mas se você. Agora não, mas se voltar 70, aí você vai ter. Será? 70, acho que tem. 70 pra trás? Acho que tem, Sombra. Assis e Washington. Porra, eram duplas. Eram duplas mais fixas. Não trocava tanto. Gente, falando sério agora, o Wolfsburg é um time pequeno. Se você faz isso no Bayern de Munique. Se você faz isso no Bayern de Munique, é mais fácil. O Wolfsburg era um grupo pequenininho. E foi campeão. Nossa, e os caras fizeram notícia gol, do véio. São Paulo, Mota. Não é pra Tricolor. Você não, eu tava procurando quem fez os gols do Palmeiras. Sabe por que não traz jogador? 102 gols. Sabe por quê? É por quê? Quer ficar comprando cesta de Natal pra morada. Tem que pegar jogador. O Campeonato Brasileiro lá de 1996. É lá. Isso que eu tô procurando. Pega e vê quantos gols fez. Ô, Sombra. Eu tô vendo uma matéria aqui no Globoesporte.com. Tá vendo? Ó, o Neymar. Tô vendo ele, ele publicou uma foto aqui, ó. Com um possível affair. E as amigas. Ah, não dá nem pra mentir que o affair é da esquerda. Não, da direita dele. É da direita dele. Da direita dele. É isso que eu ia falar. Eu queria ver o Neymar pegar essa aqui, que é da esquerda. Ah, mas não pega. Deixa eu ver a foto, pega, velho. Cadê a foto? Aí que tá, velho. Não dá. Aí que tá. É, aqui, né? É fácil deduzir aqui, hein? Aí é fácil saber quem é. Parece a filha do Didi, a mina que tá do lado dele pra cá. É como se fosse achar o Wally num quadrado de 3 centímetros por 3 centímetros. Eu tenho a filha bonita. E ele tá inaugurando hoje, e na Praia Grande, o Instituto Neymar lá. E é legal porque vai beneficiar aí mais de 2 mil crianças, né? Então, vai com o quê? Oi? Vai fazer o quê esse Instituto Neymar? Olá. Vai educar. Escola, esporte. Da hora. É pra comunidade. É pra comunidade, né? Nota da Marquezine, olá. Mano. Marquezine? É. Arrumadinha. Depois da plástica. O quê? 5,5. Ô, Domênico. Vocês perderam a mão, gente. Sombra. Marquezine é ruim, Domênico. A Marquezine até outro dia andava com a filha da Xuxa, gente. Vocês estão de brincadeira, mano. Diga, Mota. E outra, viu, Mota? Só um parênteses aí, desculpa te interromper. Ó, outra coisa que é ridícula é colocar essa menina como a mulher mais sexy do mundo, velho. É feia a Marquezine? Meu Deus, velho. A Marquezine é a mulher mais sexy do mundo, gente. Ela é feia, mas não é a mais do mundo. Vocês estavam presos, velho? Mas que porra. A Marquezine é ruim, meu? Cara, não é ruim. É ruim. Mas a maior do mundo. Fala, Mota. Meio arrumadinho. Aqui, ó, de 96. Os artilheiros aqui do Palmeiras. É. Kleber, 9 gols. Cafu 2, Veloso 1, Sandro... Não, tudo errado. Tá aqui, ó, gols é Paulista. Tá Luizão, 96. Pera aí, fala do artilheiros, os maiores lá. Tá aqui, olha, tabela do Campeonato Brasileiro. Fala do Luizão e do Miller. Gente, vai na minha, Domênico, vai na minha. Foi Paulista esse campeonato sem gol, Sombra. É. Gente, campeonato Paulista, nós estamos falando do campeonato alemão. Sim. É o campeonato nacional. Tá pegando o brasileiro. Pode se comparar, concordo com você. Não, é que ele citou o sem gols. Tudo bem, gente, mas se você pega o campeonato paulista, ou você também não vai dar. Não deu, porque o Miller fez 15 e o Luizão fez 22. Exato. E no campeonato brasileiro, o Djalminha fez 12 e o Luizão fez 10. E o Rivaldo fez 18 no paulista. Se somar tudo isso que já foi falado, não dá os 54. E quem foi o técnico? Vanderlei Luxemburgo. Desse time todo que vocês estão porque falando, não tira isso que é importante, né? Porque não tira o brilho do time que jogava bem. Lógico que não. Né? Você sofreu muito comigo nessa época, eu não pedia pro São Paulo. Não pedia, arrumava confusão, os caras nunca pedi pro São Paulo, nessa época 91. Você lembra dessa época aí? Você fazia bilu-bilu nos caras? 96, 94, era, nunca pedi pro São Paulo. São Paulo não tinha time pra jogar com a gente. Parlamã? Tá certo? Não tinha time pra jogar com a gente. Só não podia jogar amigo Daniel. Só não podia jogar torneio internacional. Que outra coisa, né? Eu fui fazer uma viagem lá e perdeu. Meu amigo Daniel mandou uma mensagem aqui falando que Bill e Magno Alves fizeram 62 gols em 2014 pelo Ceará. Ele tem razão. É o Perrone? Não, o Daniel, o cabeça lá da K2. Qual campeonato? Brasileiro da Série B. Bill e Magno Alves fizeram 62 gols em 2014. Não. Temporada. Qual campeonato? Deve ser o campeonato brasileiro. É um campeonato. Não, é cearense com o Série B. Brasileiro da Série B. Que isso aí é temporada, ele tá falando o ano inteiro. Isso aí ele tá dizendo que é o ano todo. Jogou contra o Sobradinho e o Bacabal. Gente, tem que buscar, no futebol brasileiro, tem que buscar de 70 pra trás. É simples. E fazia muito gol, né? Pra cá, pra frente, não adianta. Na verdade, eu tinha... Romário não teve nenhum companheiro do lado dele fazendo gol? Eu só acho que falta que a perna esquerda, quando eu jogava do Corinthians, o RG, na perna esquerda, É verdade. Será que o Romário não teve nenhum companheiro do lado dele? Tá fazendo gol? Não. Eu quando jogava com o Edmundo. Romário e Edmundo, não? Peraí, mano. Campeonato Brasileiro de 2014, Série B. Magno Alves, 18 gols. E aí, Bill com 10. Também não deu. Então, 28. Isso aí é na temporada, só mano. Só deu o gol do ele mandou pra você. 28 gols só. É isso? Só não, ainda é um monte. É. Né? Mota, notícias do São Paulo, Mota. Ele grita. Não tem nada. Ah, não tem nada. Não vai ter. Talvez não tenha nada mesmo, porque é, pelas notícias que vem de lá, é o seguinte, o São Paulo tirou o pé do acelerador aí pra contratar. É. E talvez não venha o sonhado substituto de Kaká, né? Que seria um nome forte, de peso, né? Oh. É, muito forte e tal. Substituto mesmo é o Michel Bastos. É, o Michel, tá, né? Mas eles queriam trazer mais um aí, é. Né? Aí, e a prioridade mesmo é o zagueiro canhoto, né? Essa que é a história do zagueiro canhoto. Mas o São Paulo precisa de um segundo atacante. Precisa de um segundo atacante. Que contar com o Ademilson Oswaldo é triste. E a questão é toda, é oportunidade de negócio. Essa é a palavra do São Paulo. Mas... de repente trazer um novo Michel Bastos. Agora, pra mim, o ataque do São Paulo é Pato mais Fabiano ou Pato mais Kardec. O Pato devia ser o cara usado como segundo atacante. E sem Oswaldo, pelo amor de Deus. E sem Oswaldo. Imagina, o Pato não pode, o Pato tem técnica. Gente. É porque aquela história do Oswaldo embora. O Kardec, ele até, morreu ele até, isso. O Kardec, não, é que não chegou proposta muito boa assim. Agora, o Kardec, ele joga assim, mais retraído no meio campo. Não na beirada do campo. Se você mandar jogar de centroavante, ele joga. Não, mas se você, não, centroavante sim. E mais atrás, na beirada não. É isso que eu tô dizendo, na beirada não. Na beirada, só o Pato. É, mas o Pato serviria pra essa história. Serviria. Ele é o homem de beirada de campo. Só que o Muricy, acho que ele não curte muito do Pato, porque o Pato não é daqueles que volta pra marcar lateral e aí não gosta de escalar. Eu falo pro cara que manda ele tá, fica pensando na balada que vai à noite, não chega, não quer participar. Mas o Pato é o cara pra jogar de segundo atacante aí, meu. E admitiu interesse no Dória. Eu vejo muita gente falando, ah, tem que trazer um Dagoberto, etc e tal. Cara, o Pato é essa função, é o segundo homem. Ali, o Dagoberto é um bom banco. O Dagoberto é bom CT. Mas é, aquele, bom. É aquele velho isso que é Pato, Ganso e Kardec Fabiano, junto. Também não... Fica muito pesado pra marcar, né, velho? Velho, o Corinthians não tem um segundo atacante. Esse é o problema. Se o Sheik decidir não jogar bola, eu acho que o Corinthians tá bem servido. Se não, o Corinthians tá ferrado. Quem é o segundo atacante, cara, do lado do Pato? O São Paulo admite o interesse. Funciona melhor o Pato. Tem o Sheik, gente. O Sheik aguenta mais, né? Pra voltar, aguenta mais. Mas ainda vai marcar mais, porque vai marcar mais, porque o Bastos, acho que tem um pouco mais de gás que o Kaká. E o São Paulo admite interesse no zagueiro Dória. Dória. Tá certo. Bom zagueiro, hein? É bom zagueiro. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico, parcelas de 750 mensais. Último mês de IP reduzido, ligue agora mesmo. 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. E esse Guilherme aí que dizem que vai ficar livre em março? Palmeiras quer. Meio atacante do Galo. Palmeiras tá atrás. Olha o Alexandre Moitas. Lá do Cruzeiro. Meu nome, vô. Alexandre Marcos. Meu nome, o cara. Que agora é do Palmeiras. Então. Não, é diretor agora? É. Ele já tem a amizade e já tá no esqueminha. Ah, já tá no esqueminha? Ele tem o zap zap do cara, já conversou? Não, não sei. Ele é bom jogador, mas não tá entre os tops, não, hein? Você queria? Tô vendo outra coisa. Guilherme do Atlético Mineiro. Queria. Bom jogador. É, bom jogador. Sim, bom jogador. Dizem que a única coisa que conta contra é que ele machuca muito. É. Aí é mais um. Jogador pra elenco, né? Mas aí é o segundo atacante. Aí nós jogador. Temos, não é possível, né? Aí machuca o Valdívia, tem o Guilherme. Machuca ele, tem o Zé Roberto. Machuca. Vai ter que fazer um rodízio. Ô, vó, hoje eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo aquele. Quem? A energia, a alegria da cidade. Ah, você ouviu hoje? Ele mandou um abraço pra você. O. Quem? Carmelo. O Carmelo. Quem mandou? Ah, não pode ser. É, mandou um abraço. Carmelo pra... mandou abraço? É, mandou um abraço pra vó do estádio. Gosta dele, é? Você levanta 6 horas da manhã pra escutar o programa dele? Olha, eu acordo desde cedinho pra, porque ele, pra botar a massa no fogo. Ele mandou e falou um abraço pra vó do Estádio 97. Eu falei, ô louco, tá que aqui. Moral, hein? Ele tá aqui, quer falar com ele, Arjê? Cadê o Jorge? Ah, manda um abraço pra ele, porque ele prestigia nosso programa. Ô, garoto! Feliz demais, tá grande Carmelo. É o último programa do ano, esse aqui? É. Ao vivo é. Ao vivo? É. Ah, mas eu vou ficar quieto ao final. Porque ao morto não dá pra fazer, né, Carmelo? Ah, gostei dessa, viu? Olha, quando o Zuca vai falar que é piadinha, eu fico ligadinho, sabe? Você gosta do Zuca, Carmelo? Ah, eu ponho um CDzinho de pagode, né, já. Ah, é? Só pra ouvir a piadinha do Zuca. Gosto demais. Gostoso mesmo. Agora, vou falar pra vocês. Eu vou ficar aqui até o final do ano ao vivo, viu, Sombra? Ao vivo? Vai ficar trabalhando aí? Você tá na escala? Você tá na escala? Exatamente. Eu curto muito suas promoções. Legal, aquelas promoções lá, hein? Eu vou ficar aqui até porque, infelizmente, venci meu aluguel. Eu botei um colchãozinho aqui, eu vou ficar aqui no estúdio mesmo. Paulo Rosa, velho. Você tá sem casa pra morar, Carlão? Não, tem um estúdio aqui da rádio, né? Graças a Deus, o Edmilson liberou pra gente ficar aqui. Cuidado, se o Fernando descobrir que você tá morando aqui, ele vai cobrar aluguel. É mesmo? É, vai. Então eu vou fazer o seguinte, eu durmo 3 horas, sabe? É. Volto 3 horas. É bem melhor. É, pra não caracterizar a moradia. É, né? Melhor, velho. O Paulo Rosa dormia aqui. Vai que a rádio lembra? Sai do ar, precisa daquele CDzinho de backup, né? É verdade, você não quer dormir no transmissor? Ah, pode ser. O Ed lá é descoberto, hein? O Ed põe. Ah, mas a gente tem a japona da rádio. Japona! Japona é boa! Muito gostosa que a gente fez a promoção. Com o logo antigo, né? Com o logo antigo. E você que quer o adesivo da rádio? Tá descascando. Tá dando uma descascadinha. Mas esse é o charme da rádio. Mas não pode lavar. Não pode lavar. Hoje que ela tá aí, né? É verdade. A rádio que, não sei se você sabe, começou com música de balada e com o tempo foi mudando, né? Ah, é? Hoje eu toco um popularzinho. Hoje eu toco um popular bem gostoso aqui. Só mandar beijos aqui, pode ser? Diga. O Edson Carmelo. Vrânio, lá do bairro do Pimentas, em Guarulhos. Quem? O Edson Vrânio. Edson Vrânio? É, eu não sei se eu li errado aqui, mas acho que é isso. É. A Beticida de Guaratinguetá. Beticida? O que é uma assassina de Betis? É, não sei. Ela mandou um recadinho aqui, deve ser. É remédio pra por mim. Engraçado que não pega a rádio Guaratinguetá, mas tudo bem. É, a Lucinete, olha, de Mogi das Cruzes, lugar bonito. O Antenor Osvaldo de Caieiras e o João Johnny, de Brasilândia. João Johnny? É. Você tá brincando? Johnny. Que nome bonito, hein? É, bonito. É o lutador lá do MMA. Ah, não, esse é o João Johnny, né? É. Ô, Carmelo, e tem novas promoções? Tem uma promoção muito gostosa. E, ó, só pra falar que hoje rolou a promoção Café da Manhã em Caraguatatuba com molejão. Olha que delícia, viu? Como que é a promoção? Café da Manhã em Caraguatatuba. A gente saiu aqui da rádio às 2 da manhã pra chegar às 6. Foi gostoso demais. É, seu Leonardo! Não, e é bom porque a pampa da rádio tá sem freio, a serra vai rapidinho. Mas me diz uma coisa. Mas quem que armou, porque assim, o Café da Manhã, vocês compraram uma padaria lá ou vocês prepararam aqui e levaram? Não, na verdade, Sombra, semana passada rolou o Café da Manhã com o molejão, né? Parte 1. Parte 1. Exatamente. Aí sobraram aqueles pão de meta. Eles guardaram? É, mas olha... Aí vocês fizeram a parte 2 com o que sobrou? Não, mas assim, a gente parou num posto de conveniência lá, esquentou no micro-ondas, não vai fazer esse convite. Pô, mas o posto, mas o forno do micro-ondas tá lá pra esquentar a comida que você compra lá. Não, mas eu comprei uma água lá, não tem problema nenhum. Você compra uma água? O rapaz deixou lá, até obrigado, né? Ah, que bacana. Exatamente. E olha, amanhã gostoso demais, amanhã na Fernão Dias. A gente vai estar lá com a pampa da rádio adesivando. Quem passar lá, pode passar com moto 50 cilindradas, pode passar com o que quiser. E vai na ter véspera do Natal? É, na véspera. Mas não pode pegar a estrada com uma moto 50 cilindradas. Mas em que altura da Fernão Dias? Então, para lá com a gente. Em que altura da Fernão? Ali perto de Mairiporã? É até onde a pampa consegue chegar, né? Assim, é no recanto da pamonha. Exatamente. Olha, precisamos pedir pro pessoal da Peugeot dar um carro novo pro Carmelo. Olha aí, que delícia, porque a energia tem que ter um carro bom, não pode ficar com essa pampa. A gente pode fazer um estúdio e sair por aí. Não é não? Com certeza. E vai ter uma promoção muito bom que é estouro de moto, né? Você que sabe estourar o quê? Moto, você que sabe desligar a moto e ligar, vai ter uma promoção. Ah, é? É, de madrugada, de moto. Isso aí. Faz estouro pá, de moto. Pá, é, exatamente, pá, esse barulhinho gostoso. Né, que de madrugada. Eu não sei porquê, mas você falou disso aí, eu pensei no mano como garoto promoção. Olhinho que brilhou. É muito fácil, é só você acelerar a moto. Sim. Aí tem um botãozinho vermelho do lado do acelerador. Você põe pra baixo, esse é o chamado bobo, certo? Você aperta esse botão vermelho pra baixo, a moto desliga. E automaticamente você coloca pra cima e ela liga. É aí que Não, mas a promoção ganha quem fizer o barulho mais alto. Mas ô Carmelo, mas não vai dar certo. A Edneia hoje chegou, tá com dor de cabeça, enxaqueca. Ela não gosta, Edneia. Ah, porque vai fazer barulhinho. Vai fazer barulhinho no vídeo dela, é. Ah, mas enquanto isso ela pode ouvir um pichote, eu posso colocar no pichote da hora, dela, hein? O Eduardo Costa, né? Pra ela ouvir. Não. Carmelo, é verdade que na semana que vem, semana que vem, mas em 2015, vai ter uma entrevista. Você vai entrevistar o Dodô do Pichote? Com certeza, a gente vai ter aqui um quadro bacana, né? Que eu entrevistei ele na casa dele, foi um café da manhã com as ouvintes, foi muito legal lá no Taboão. Com as ouvintes no Taboão, um Dodô do Pichote, só coisa legal. Na laje? Entrevista na laje? Na laje. E quando você vai fazer com o Domênico Gato, Carmelo? Com o Domênico Gato? Domênico Gato, vai ter uma promoção ano que vem com o Domênico, valendo uma noite de amor com o Domênico. Porra! É, uma noite de amor com o Domênico? Não, de amor é o seguinte, né? Ele vai jantar com uma pessoa, lá na churrascaria Fernão Dias, olha que gostoso. Pô, olha, você tem gosta até espetinho de pegar Fernão Dias, né? Não, não, tem até espetinho de coração de frango. E ali já tem um monte de motel, opa, né? Tá? Olha aí, espetinho de coração de frango. Exatamente, tem a picanha. É, olha, tem picanha. Tem cupim. E aí cupim. O casal janta e ele fica sentado assistindo, é isso? É, ele fica, ó, valendo um jantar romântico com o Domênico e um Dynavision. Olha que legal. Um Dynavision, olha. Sensacional. Que legal, muito, né? Bom, mas olha, muito obrigado, bom. Agradecer o ano aqui com vocês, tá bom? Aqui na energia. Onde você vai passar o Réveillon? No estúdio. No estúdio? Ah, não, na verdade, eu não sei ainda se eu vou ficar aqui ou se eu vou lá na Cachoeira da Imigrantes junto com o Edmilson e toda a rapaziada da rádio. Vai ser super, vai ter banho depois de sabonete na cachoeira, gostoso demais. Nossa, a gente vai distribuir shortinhos da Copa de 70 pra ficar toda a criançada feliz lá pulando. Que lindo. Ah, legal demais. E você que quiser tomar um banho, fica no final da cachoeira que o sabão vai até lá. Tem sabão de coco nojento, velho. Ah, isso é delícia demais, viu? É, olha, gostosinho. Energia, a alegria da cidade. Ah, obrigado. Aê! Isso aí. Boa, Carmelo! Valeu, Carmelo, um abraço. Isso é comunicador, o resto é falador. É. Esse é o Estádio 97, da Energia 97, a alegria da cidade. Oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Estádio 97, também tem um oferecimento... Ah, vamos falar aqui, ô narigudo, vagabundo. Fala da BV Financeira, ô filha da mãe. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Ó, e no ano que vem, coisas muito legais acontecendo aqui no Estádio 97, na Energia 97. Coisas show de bola. Logo na primeira semana de janeiro, vai vir uma promoção aí que é um rolo compressor, velho. Vai ser uma barbaridade. Isso está envolvido aí o mais recente, famoso e fazedor de sucesso, Carmelo? Essa não. Ah, não? É outra. Mas eu vou participar. Porque eu tô escutando nos corredores da rádio aí que o Carmelo vai estar envolvido em projetos. Vai aí ter uma promoção muito legal com o Carmelo, com certeza. Sim. Né? Mas essa, viu, é uma promoção aí. Mas... Essa é pra, já de cara? Já pra abrir o ano? É algo mais regional, assim. Essa é pra abrir o ano? Teremos coisas aí além da fronteira. É coisas mesmo? Além da fronteira. Vamos ter o Chupa Delivery. Eita! O Chupa Delivery vai ser muito legal. Na semana. É com mota? Na semana. Não. Também. Na semana que antecede os clássicos, você vai mandar para nós um e-mail dizendo o time que o seu amigo torce, sim, tá certo? Telefone. Se o time dele perder, a gente liga para ele. Vai receber um chupa. Liga para ele e vai tomar um chupa. Vai receber um chupa? Todo mundo. Se ele for São Paulino e o Corinthians que ganhou, quem vai mandar o chupa é o mano. Lógico. Tá certo? E aí vai, e já vem aprender. E vice-versa. E vice-versa. Vai ser a maneira mais legal de você sacanear os seus amigos. Essa foi chupa, boa, hein? O Chupa Delivery. Essa é boa. Também no primeiro semestre, segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Muito pedido. Tô confirmado, estou escrito. Muito pedido. Também no primeiro semestre, confirmado. Resort do Estádio 97. Ei, coisa boa, hein? É, rapaz. Nossa, olha. Véio. Que edição que é quinta? Quinta temporada. Sorte? É. Não. Ai, o que é mesmo, gente? E quinta temporada? Qual que é, Bá? Você que sabe tudo. É sexto. É sexto ou sétimo? Você vai lá desde a época que você não era nem casado? É. Não, eu já era casado. Não, senhora. Você tinha ido com a Crê. Ah, com a Creuza? Crê, é verdade. É. Eu tive uma namorada chamada Crê. É a sexta ou sétima temporada? Não, acho que é a sexta. Depois ela caiu na vida. Você é casada há quanto tempo? Sete. Mas foi aquela que caiu na vida depois? Não, mas teve uma vez que sua mulher não foi, lembra? Lembro. Você lembra que eu aprontei? É. Você levou a loira. Isso, lembra, ajuda. Agora tem o Bernardinho, agora não pode, mano. Tudo bem, filho é uma coisa, você não vai desmanchar nunca com seu filho. Agora a mulher... Ei! Né? Outra história, né, Portugal? Mulherão. É filho é filho, mulher. Isso, mulher. Vai acabar com a sede de Natal do outro, não vai entrar em casa. Boa, vai dormir e passar ceia no tanque. O negócio tá ruim a coisa lá. Vai passar ceia no tanque. Já tem sorvete, velho. É. É mesmo. E pode procurar meu Facebook, se já não tem mais. Já e deixar por tá conta brava. Do baixinho. É. Já... Tá passou a ceia. É, para, ô! Eu tô quase vindo pra série C, imagina quando eu era Você bem. Você tá na série C. Quando eu era bem. Você tá na série C. Quando eu era bem, eu ia ficar louca, deixa quieto. Vem cá, Portugal, vem. É, mas olha, eu não vou sei, te dar carinho, não conheço sua esposa, mas eu vou falar uma coisa. Se liga, hein, a mulherada adora, ama o Portuga, hein? Gosta bastante. Se largar o Portuga... Tem outras até. Até no dia seguinte tá com uma melhor. Olha ele consertando. É, agora vamos tá, tá dando uma força. Obrigado pela força. E pior que isso é pior ainda, não é nem dando força. Vai lá, vai lá, pega lá, tem os que estão te querendo. Eu estou vendo também... Não, vai tocar. Estou vendo pra vocês falar um negócio. Vou falar um negócio. Aqui, ó. Olha, o Domênico hoje estava comentando, ele falou assim, o Domênico falou assim que o Portuga é o cara mais sedutor que ele já viu passar pelo microfone. Verdade. Eu peguei mulher pra cacete já. É, deixa eu te falar uma coisa. E em breve, Mota, vamos elaborar a promoção do carnaval. Pior que curva também. De rio, hein, velho. Promoção de carnaval. Já tá pronta, já tá pronta. Promoção de carnaval. Promoção de carnaval. Um abraço aos meus amigos do Camarada Confraria. Vamos nos ajudar. Mas não adiantou nada, não adiantou nada você pegar um monte dessas biscate aí. Tá e casar, né? Vou falar tendo, assim. Mas é verdade. De família. Ah, imagina, velho, imagina. Tem que valorizar a mulher que você tá hoje, porque não, ela te deu um filho, deu tá certo? Mesmo. Na verdade... É a coisa mais importante dessa sua vida como aí. Como diz meu amigo Barra agora eu vou fazer você chorar, eu, véio. Quando era solteiro, eu joguei desde o Camp Nou até a Javari, passando pros campos de várzea. Ó, aonde você quiser, eu já tenho o jogo. Lembra aquela filha de banqueiro que você pegou? Pô, era milionária, rapaz. Me levava em casa, me descarro novo. Mas também teve aquela lá que a gente foi lá na fazer promoção com o ouvinte, que ele ganhou uma bimbada. Lembra? E ele encontrou ela lá, tava lá no inferninho. Fazendo pole dance. Tinha um amigo meu. Ela, Portuga! A gente tava na zona. Para com isso, João. E até quem é ouvinte novo não sabe. A gente tava na zona, daí o Portuga. Nossa, quem é aquela? Acho que eu conheço bonita, aquela que tava vindo. A mulher tava no pole dance. É, exatamente. Nossa, mas ela tava toda cebosa. Aquele pole dance nojento. Não, cheio de bactéria. Que, porra, toda mulher deve... Aquele pole dance tava mais corrido, Sombra, do que aquele ferro do trem. Parecia um pau de sebo. Na sexta-feira à tarde. Pior que pode ser. Cheio de bactéria. Naquele zonão era legal. A mulher escorregava no negócio. Aí o Portuga falou: aquela ali é bonitinha. É bonito, quando chegou mais perto lá, meu, não. Quem que tava nessa zona, hein? Eu, Sombra, o Mano. Eu. Mota. Mas a promoção da rádio. Mas o que vocês foram fazer lá? O ouvinte te levou, o ouvinte ganhou uma bimba. Ele ganhou uma bimba. Foi nesse dia ou foi outro? Foi, não, foi nesse dia. Porque eu lembro que a gente ia toda semana. Eu sei, mas esse aí foi, né? Abraço do Bumbum também. Mas essa foi na promoção, que o cara escolheu a mais feia que tinha na casa. Eu posso contar uma coisa pra você? Eu não vou falar. O ouvinte escolheu a mais feia. Não pode ser. Eu tenho um amigo que o cara não bebia. Escolheu, ah, não pode ser. Ele não bebe. É. Mas mesmo sem beber, ele era tão conhecido na zona que tinha uma garrafa de uísque. Eu não vou citar nomes. Ó, eu não vou citar nomes. Não vou citar nome de ninguém pra não comprometer ninguém. Ah, se me deram uma garrafa, eu não sei. Tinha nome na... O cara nem bebia. Tinha mesmo. Sabe o que é isso? Ô, doutor, o de sempre eu dou risada. Sabe o que é isso? Na zona, bom pagador tem crédito. RG, nós éramos felizes. RG, eu não vou citar nomes aí pra não comprometer ninguém. Mas tinham três funcionários aqui da rádio. É. E ficaram sem se falar, velho. Por causa do som, né? É igual aquela dança da cadeira do Mercado. Sem se falar, agora que é. Três funcionários aqui da rádio, rolou um azedume. É? Rolou um azedume. Ah, não, põe o cone do silêncio. Eram três pessoas com duas namoradas ali. Tá certo? Chamaram pra ser uma responsabilidade. Era meio como se fosse namoradinha. Aí um começou a furar o olho daqui, outro dali. Passava no final da noitada ali pra pegar e levar pra dar um rolê. Não vou citar nomes aí, mas o cara se como separaram. Assim, velho? Ah, põe o cone. Era, eu não saber quem é. Põe o cone do silêncio. Era dois bife e três cachorro. Ah, põe o cone do silêncio. Eu quero saber quem é. Põe o cone do silêncio. Faz tempo que não tem. Ó, antes do cone do silêncio... Não pode ser. Antes do cone do silêncio. Ô, mano. Lembrei do fato. Ah, agora lembro que você ia na zona, você ia bem barbeado. Opa, é isso aí, Sombra. Tem que ir, né, velho? Porque o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame com os filhos, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Pra você ficar bonitão agora na ceia de Natal, no Réveillon, começar 2015 com tudo, barbeado e com topetão, velho. É isso aí. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade. a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você não vai ficar agora com essa marca de suor, tá certo? Essa camisa branca aí, velho. Todo mundo olhando pra você e falando, nossa, que nojo, velho. Dá até pra torcer o sovaco dessa camisa que vai pingar no chão. O cara tá com cheiro de caipirinha de limão. Meu Deus do céu, que nojo, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Cadê um abraço aí pro pessoal aí do sócio torcedor de São Paulo, todo mundo ouvindo a gente lá no Morumbi. Valeu, um abraço pro Chicão e toda a galera do Morumbi. Valeu, quem sócio era? Torcedor. Ah, olha, os bastidores aqui. Ah, fala aí, eu tava comprando os bastidores, depois você fica sabendo aí. Ah, coisa séria. Põe no fone. Os bastidores agora. Abriram RG, abriram o armário agora. Ah, mas que saiu de esqueleto. Olha, aqui todo mundo tem cara de vidro, viu? Eu vou dizer um negócio pra você: se a cantareira não encheu, aqui transbordou. Transbordou. É fácil, não, viu? É, Rude, você precisava conhecer. Eu tô ouvindo aí, né? Olha. Cuidado que o Rude é traíra, depois ele vai contar pra todo mundo. Ó, pouquinho de graxa ali, cuidado, hein? Ó, Rude é gente boa. Cuidado. O Mota falou que é boquinha de graxa. Conta tudo. Ó, você vê a mãe dele, a irmã dele, você não vê que e é outro departamento. Ah, é outro. E o pai dele também. Aí ele é nota 10. De família. Ah, mas isso não quer dizer nada. A mãe do Rude é outro departamento. O pai e a mãe da Suzana agora, também achavam a mesma coisa. Trouxa, que pra RG mim... inventando aqui uma série de fantasias. Aquela moça que eu encontrei no Polidense também era de família. O RG imaginava, por exemplo, a sua mãe só de roupão saindo de trás da árvore de Natal. Respeita a mãe do cara, seu louco! O RG, é verdade isso aí? No fundo. Olha! Imagina ela saindo assim, nua, sobre de trás da árvore. Não. O RG pensava isso. Eu sonhei com o pai do Ruth saindo dentro do panetone. Vamos ao telefone. 3284-7097. Oferecimento de Peugeot 208 Griffe, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Liga agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento de Hello Food. Quer comer bem sem sair de casa? Hello! Peça Hello Food. Deu fome? Dá um Hello! Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Vai tocar o Asdrubal, Dodô! Alô! Alô! Quem fala? É o Franklin. Franklin. Tudo bem? Não é o Graças Buzo, a Deus, meu. Tudo jóia. Tudo jóia. Franklin do quê? Franklin Ramos Carneiro de Carvalho. O ministro da Economia, Franklin Ramos Carneiro de Carvalho, na manhã deste domingo. Tem. Da e verdade, você... meu lindo, se quiser o Ministério da Educação, a gente tá acabando. E uma boa mensagem eu deixo pra vocês todos. Qual é a mensagem de Natal? O ano novo lido, Natal lido, obrigado pelo voto, é confiança. Ah, para de encher o saco, deixa. Lindo. É, mensagem de Natal da presidente. Tá, sai daqui, filha. Ô, velho, e qual quantos anos você tem, cara? 3.9, RG. Ah, eu tô abismado aqui, viu, também. Com o quê, RG? Depois dessas revelações em off, francamente, eu vou te falar. Sensacional! Cadê o Carlos Alberto? Olha, se pintar Carlos Alberto aqui... Tá longe. Boa! Parece uma hiena, velho. Ele parece que sabe aquele tigre, quando você tá na selva, ele fica só assim. O RG olha pra você como se fosse lá o Fogaça no Masterchef, olhando de rabo de ouro quando vai analisar o prato. Eu gosto muito do Rosnar, gosto muito do Fogaça. Fogaça é um carro bom, mas eu sou melhor que ele. Eu só achei a final, só que o pai ajudou a menina a abrir a lata. Mas, ô Rudy, vem cá, só porque você trabalha na Globo, você não pode ver programa dos outros? Não, é que eu fico jogando online. Ah, entendi. Eu me perco. Mas o Masterchef foi o melhor programa que teve esse ano. Mas não podia o pai ajudar a menina lá a abrir a lata. Eu acho que Altas Horas foi muito bom. O Altas Horas também. Foi sensacional, mas não é só reality. Quando o Rudy participava. Mas não é reality show. Ultimamente tá difícil. Estão te podando lá? Não, tô brincando. Fala a verdade agora. Abra seu coração. Bombou, eu vi que bombou, mas eu não assisti. Masterchef bombou, cara. Ó, eu era a favor agora de fazer um Masterchef com anões, Sombra. Por quê? O Aurelinho. E com a bancada no tamanho normal, mano. Os caras fazendo bagulho assim sem ver. Só... Aí você quer ver prato quebrando, você quer ver copo quebrando. O quer participar. Pra provar que é bom, mano. O Aurelinho vai fazer a ceia na casa dele, né, Aurelinho? Vai ser leitão. Olha lá. Aurelinho pequenininha. Gente boa, Aurelinho, rapaz. Imagina só. Amigo do Tobias, Aurelinho. Amigo do Tobias. O anãozinho pegando um peru, Domenico. Parece que o cara tá segurando uma criança, tá ligado? É. Velho, qual que é o bairro que você mora, hein? Muito Jardim mal. Vila Galvão. Vila Galvão. Oh, eu conheço, hein, malandro. Barulhos. Aí ainda tem gente aí, velho? Não, aqui tá suave agora. Melhorou? Ainda tem aquela feijoada bacana que tem ali na praça ali? Tem umas feijoadas bacanas. Ô, Domênico. Fala aí, RG. Conheça aí. Quando você faz churrasco, você usa muito galvão? Sensacional. Minha piada mesmo. Olha. Que foi, galera? O que você disse? Eu tô rindo, pô. Bom. Você parece que tá com desinteria. Você falou com o Marcelo já? O Marcelo tá louco. Fala lá com o Marcelo. Ô, meu velho, e o time? Vai, Corinthians. Vai, Coringão, mano. Eu falei que hoje liberaram, velho. Aí, aguenta. Fome, gol. Liberaram. Venda, velho. Tudo solto. Induto de Natal. Vocês vão liberar daqui a pouco. Ah, eu vou mesmo. Eu vou também. Não mais nada. Posso pedir um negócio? Fala, mano. Ô, Aguinaldinho, vai mandar um abraço pros instrutores de autoescola de Guarulhos. Ah, um beijo pra todos esses meninos lindos que... Pega na marcha. Do quê? Instrutores autoescola de Guarulhos. Eu quero morder a teta de todas vocês. Isso! Hoje eu vou numa cantina com a Domênica e vou morder a teta dela. Ok? Com a Domênica? Olha pra mim, não que eu te enfio. Vou morder a sua rodela de teta peluda. Pode dar um tapa com mão aberta. Não, sem violência. Olha a homofobia. Olha pra mim, não. A sua careca tem poucos cabelos, eu vou lamber. Eu vou mostrar a careca. Eu vou passar vinagre e vou lamber. Vinagre? Vou te falar que você vai lamber já. Então beijo pros instrutores, menino. Beijo. Ô, amigão. Você é instrutora de autoescola, é isso mesmo? Dou aula de moto, caminhão e deficiente. Adoro caminhão. Instrutor de autoescola, velho. É um bom trampo, velho. Ó, mas eu vou falar pra você, tem que ter paciência, hein? Porque irrita uma pessoa que tá aprendendo a dirigir, velho. É horrível. A pressão de vez em quando bate 19 por 8, dá uns picos altos de pressão alta. Não, mas é verdade, ó. É instrutor de autoescola, velho. O cara tem que ter um saco no tamanho do mundo. Porque, querendo ou não... Você acha que o Domênico serviria pra ser instrutor? Lógico que não. Tem a pau, velho. O Domênico não ensina ninguém a dirigir, não é um carrinho de feira, velho. Quantos alunos já teriam sido assassinados? Só um minuto. Ah, eu acho que todos. Uma margem de 99%. Aperta o freio, porra! O senhor faz mau juízo da minha pessoa. O senhor era mais tranquilo que já existiu nesta... Dá seta, porra! Dá seta, porra! Acelera, acelera, acelera! Não, porque o cara... Não, mas é verdade, gente. O cara que vai ser xingado... O cara que vai ser xingado não é o aluno que tá aprendendo. Não. É o instrutor que tá do lado. Exatamente, e foi ele que colocou o aluno, tá certo? Naquela avenida movimentada que ninguém consegue andar. Ô, mano, você pagou a prova, né? Você pagou a prova, né, pra passar lá. Você é louco, rapaz? Aqui dirige muito. Falou, meu carro, Deus. Moto, caminhão, carreira. Ah, eu quero aprender a andar de caminhão. Me ensina a dirigir caminhão. Mas... Só vim pra cá, moto. Mas, ô, amigão. Adoro. Mudou um pouco agora as regras aí pra que você possa tirar a sua habilitação, ou não é? Não, mudou, agora tem o simulador, tem um monte de coisa aí que muda pra dificultar mais ainda, né? Porque, sinceramente, ajudar em nada. E principalmente esse negócio de aula noturna é a maior balela que existe na face da Terra. Porque se você entrar no site da Secretaria de Segurança Pública, você vai ver que há relatos de sequestro, relâmpago com instrutor. Puta sacanagem. Instrutor morrendo aí de estresse. É que isso não vai pra mídia, né? Mas esse negócio de aula noturna é a maior balela que existe na face da Terra. E é uma tática boa pro assaltante, porque ele sabe que o aluno não vai reagir, ele não vai tentar fugir. Porque aí, ele não sabe, o cara tá no banco de trás do carro, carro de autoescola, que não chama atenção. Ô, velho, teve um caso há um tempo atrás que você ficou sabendo esse caso aí, faz uns 2 anos. O marido da mulher que tava aprendendo com o instrutor é meio galã, matou o cara, hein, velho. Isso tem bastante. Você já foi cantado? Vocês vão ouvir isso aí no Datena, velho. Você já foi cantado? A minha esposa foi minha aluna. Aí, safada! Vai vendo só o safada. Instrutor passando a marcha. Safada. Vai vendo onde vai parar essa história. Mas vamos ver. Conta pra mim. Vamos ver se ele foi profissional. Você chegou a transar com a sua esposa enquanto ela era aluna? Ah, não! Foi, teve. Foi? Ah, na hora da baliza, velho. Com o carro no motel. Não, foi depois da aula. Ela terminou a aula e eu fui na minha casa tomar banho. E eu fui, peguei ela na casa dela e a gente saiu. Aí você falou, meteu marcha. Você aprendeu a engatar marcha, foi isso? Não, mano. Mas qual foi a cantada que você deu nela? Você deve ter usado algum trocadilho de autoescola. Ela que me cantou, ela entrou no carro falando que um dia antes havia sido aniversário dela. E que ela queria ganhar de presente. Aí eu falei, então, parabéns. Aí conversa vai, conversa vem. A gente começou a namorar, a gente tá casado. Não, mas você deve ter dado aquelas pedradinhas de pedreiro aí de instrutor de autoescola. Mas você deve ter feito um trocadilho. Você fez alguma coisa. Ela disse que ela tava solteira. Eu falei assim, você tá solteira? Ela falou assim, então. Eu falei, então. Tá. se você estiver distribuindo uma senha, quiser namorar, eu quero uma senha. Beleza, irmão. Que cantada, distribuir, deixa ele. Mas a tua mulher não foi a primeira aluna que você papou, meu velho. Antes você já chegou junto com outra. Você não pode falar, é a mulher dele tá ouvindo, vai acabar, é ter espírito. Vai acabar com o casamento do cara, porra. Sejamos francos, não adianta a gente ficar aqui também agora, só ficar falando da vida do Portuga. É, todo mundo é devasso. O ouvinte ligou... Ele deve ter uma vida promíscua antes do casar, muito assim, pior. Locutor de rádio. Locutor de rádio agora. Instrutor da autoescola. Agora vem pra cima do locutor de rádio agora. DJ. Porra, esses caras que tá mulher pra caramba, velho. Fala, DJ, locutor. Portugal, só pra resumir. Antes de eu casar, louco. Eu saí com várias alunas, mas eu nunca precisei colocar arma na cabeça de nenhuma. É lógico. Só pôs a pistola pra fora quando lhe pediram o revólver, né? Esse negócio assim. É complicado, meu velho. Oi. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Fala, amigão. Eu vi isso num site que havia uma possibilidade de Fernando Torres no Corinthians. Eita. Eu não acredito nisso não, viu, amigo? É ruim. Se precisar, eu vou buscar no aeroporto. Você acha mesmo? Eu acho que o Fernando Torres é horroroso, mano. Horroroso. Milan não sabe o que fazer com ele. Pode vir aí o Fernando Torres. O dono do Atlético falou que aceita ele de volta. O Milan. O dono do clube. O jogador pertence ao Chelsea, tá emprestado ao Milan. Você, pro Chelsea já não servia mais. Então, mas tem um papo que ele pode retornar pro Chelsea. Isso. Né? Agora, o Milan falou: não quero mais. Fica aí, não quis entrar agora. Corinthians perdeu o Guerreiro e trouxer, os caras vão ter um infarto. Esse Fernando Torres, quando ele desembarcar, vai aparecer aquele chefe torcedor organizado. Aí, maluco, você não é a cara do Corinthians, entendeu? Ah, aqui é o seguinte, tem que ter identificação com nós. Primeiro jogo que perdeu, a gente invade, entendeu? É o Pato. É o Pato 2, a missão. Ô, Sombra, mas só que o cara no site tava dizendo que o cara vinha pra ganhar 550 milha por mês. Tem cara aqui, ó, meu, Júlio Batista no banco ganhando 1 milhão por mês. É mesmo? Tudo isso, cara? Ah, meu, vem o Torres, pode vir, eu vou buscar no aeroporto, leva o Pato e vou buscar o Torres. Ô, louco. Mas será que o Torres agora não seria muito mais uma questão de falar, tô contratando um jogador estrangeiro do que midiático. Do que pela qualidade do que ele tem apresentado. Mas se o Guerreiro foi embora, quem traria? Mas o Torres tá muito abaixo do Guerreiro. Na boa, eu ia atrás do Fred. Meu, mas quem vai pagar o salário dele? Ué, quem vai pagar o salário do Torres? Você acha que o Torres vem ganhando quanto, velho? Pra trazer um, é melhor trazer o Fred. E desculpem, Torres não vende nada, velho. Pô, esse cara parece um... É ruim. Tá louco. Eu não gosto do Torres, nossa. Não. Desculpa, velho. Esse cara, na gira do malandro, pra jogar bola, esse cara é sem sangue, velho. Ele pode estar perdendo o jogo de 5-0, ou ganhando o jogo de 1-0, ou empatando, a reação dele no campo é a mesma. Não vende nada. Ele não tem sangue nenhum, velho. Tem outro jogador que é muito mais top do que o Torres, mano? Wagner Love. Melhor Wagner Love é bem melhor. Wagner Love. Esse vai vender. Aí sim. Esse vai vender. Mas tudo isso é caro. O Torres também é, velho. O que é bom é caro. Você acha que o Torres ganha quanto no Milan, cara? Você acha que o Torres ganha menos do que 300 mil euros? Tava vendo na reportagem que ele viria por 550 pau por mês. Imagina, velho. Isso é lenda, cara. Pô, e 550 pau pro Torres, velho. Desculpa, mano. Pode ser que seja, por exemplo, um negócio que nem o que você sugere pra Unimed. Tá com problema? Vamos rachar. Sombrar, Sombrar, na boa. Na boa, amigão, o negócio é o seguinte. O Torres, eu duvido que ele ganhe menos do que 300 mil euros jogando no Milan. Duvido que ele ganhe menos que isso. Sim, mano. Mas se o cara vem, por exemplo, o Milan já tá com uma pemba de 300. Ó, vai pro Brasil e o cara diminua essa pemba. O Corinthians paga lá 150, paga os 150. Duvido, velho. Eu duvido. Mas é uma coisa que você fala no Fluminense. Mas aqui é mais viável, mano. Gente. A Unimed é diferente. Uma outra circunstância. O Milan, ele tá diferente. Na Europa, tá certo? É um time que vive só dificuldade financeira. Mas pro Milan, 150 mil euros não muda nada, gente. Não muda nada. Olha, absolutamente nada. Não sei, viu? O Fluminense, Sombra, é totalmente diferente, porque ele é extremamente dependente da Unimed. E a Unimed, ela tá quebrando lá no Rio de Janeiro e ela precisa tentar minimizar a pemba. Eu não duvidaria do negócio por parte do Milan. Eu duvidaria do negócio por parte do Fernando Torres, que fala pro Brasil. Mas outra sombra, é muito mais fácil ele retornar pro Chelsea do que vir pra cá. O Fred vai vender camisa. O Wagner Love vai vender camisa. Esse Torres não vai vender nada, velho. Para. Vende, RG. Tá louco. É nome internacional. É perdendo pro Corinthians no Japão. Ah, a foto gira. Que tem é ele olhando e o Corinthians comemorando. Fora isso, ninguém conhece ele. Ó, amigão. E por falar em dirigir, já que você é instrutor de autoescola... Vou dele Luxemburgo. Você gosta do Tite, cara? Você gostou aí da nova contratação aí do treinador pra 2015? O famoso Tite. A nova antiga. Eu gosto do Tite, mas eu faria alguma solução caseira, tipo, tentaria o Silvinho, entendeu? Eu acho que o mercado tá muito inflacionado, entendeu? Gosto do Silvinho, acho legal o trabalho do Argel, entendeu? eu acho que tem que haver uma mudança. Mas agora, amigão, às vésperas da Libertadores, você acha que o Argel, por exemplo, também gosto do Argel, eu gosto aí talvez da ideia de colocar o Silvinho durante um tempo aí pra que ele pudesse amadurecer, mas eu acho que esse momento agora não é o ideal, cara. Às vésperas de um torneio como a Libertadores, precisa ter um técnico mas ali, mas... Mas eu concordo com o que você falou, agora a torcida mas vai querer que o Tite dê uma Libertadores e um Mundial, e se não der, vai cobrar. Então, aí que tá, por isso que eu traria o Luxemburgo ou o Abel Braga. Porque o Luxemburgo, apesar de ter passado pelo Corinthians, ele não fez tanto sucesso. Ele fez, montou time ali em 99. Ele nunca ganhou uma Libertadores. É um cara aí que marcou história no Corinthians também, mas comparado ao Tite, ele não tem a mesma repercussão. Tá certo? Então eu daria uma nova chance pro Luxemburgo ou, quem sabe, o Abelão. Mas será Abelão que o Abelão agrada tudo? Ah, mas difícil, hein? Será que tem técnico que já ganhou 2 Libertadores e 2 Mundiais por um único clube? Carlos Bianchi. Não, tonto, Tele Santana. Tele Santana. Carlos Bianchi, sim. Ah, é, o Muricy não conseguiu. Ah, então chupa, Muricy. Que até que eu tenho tá aí, louco, ele tem. Ganhei no Santos já, meu. Mas o Muricy. Ou não, quem ganhou no Inter não foi o Muricy, foi o Abelão, né? O Abelão ganhou. Não, foi o Rotti também. O Rotti ganhou, o Abel também. O Rotti ganhou a Libertadores. O Rotti ganhou a Libertadores. O Rotti tem o Abelão também. É. O Abelão também. Abelão também tem. Eu só queria dizer aqui mesmo, sem medo. Tá acabando o programa. Agora eu fui pro Japão e o futebol. Não, chato. Ô, amigão. Estamos chegando aí no final do programa. Gostaria de mandar um abraço pra alguém. Desejar um feliz Natal, um feliz ano novo. Último ouvinte do ano. Nada, boas festas aí pra todos. Todos aí de vocês aí. Obrigado, velho. Obrigado, certo? Muito obrigado. Acompanha o programa todos os dias, já é algo sagrado, religioso. Muito obrigado. Entendeu? Together em 2015. Escuto tudo desde os primórdios, desde o início. Eu gostei, primórdios, boa. Certo? É, gostaria de pedir um cartãozinho, tapa na camurça aí pro RG. Pra quem? Dona Andréia. Pra quem? Pra Dona Andréia. Ah, Dona Andréia, vai aprender direitinho nessa autoescola aí, hein? Ela aprendeu. Vai ganhar cartão tapa na camurça. Hoje não é tapa na camurça, viu? Hoje você vai ganhar um tapa no peru, velho. O Mota sempre dá a seta. Natal. Tapa no peru, velho? É, Natal. Existe carne mais sem graça que peru? Não. Depende como você porque faz. Porque você não sabe cozinhar, mano. Tem que recheiar, põe farofa, põe farofa no peru, água, bastante molho. O acompanhamento, eu peguei trauma, eu não posso nem ver peru. Uma coisa... Você pegou trauma do peru? Peguei. Safado. Vou explicar rapidamente. O que o peru fez com você? Então, tivemos uma época aqui em São Paulo, vocês devem se lembrar da crise da carne. Lembro. Lembram-se disso? Lembro. E porque a carne estava muito cara, aquela coisa toda. Tinha vaca louca. Aliás, continua. E minha mãe tinha a criação de perus lá em Santa Isabel. Ah, é? Então era a puta, segunda peru, terça peru, quarta peru. Ah, não. Cara, eu não podia mais. A imitação de peru. Que isso, peru louco. Peru da RG, meu. Ó, Aguinaldo, olha quanto peru, Aguinaldo. Ainda mais vindo da boquinha do Domênico. Domênico. Faz mais, faz. Domênico. Nossa, que delícia. Chega no êxtase. Diga, chega. Franklin. Ô, Sobra, antes de mais nada, um 2015 com 97,7% a mais de sucesso. Esse foi bem. Salvou a hora. Esse foi bem, velho. Porra. Salvou a hora. Salvou o ano, velho. Sensacional. Valeu, obrigado. Parabéns pra vocês todos. Parabéns de coração. Obrigado. Tudo de bom, velho. É nóis, mano. Obrigadão. Um abraço. Alô, e assim sim. Participou o último ouvinte ao vivo do Estádio 97. Que peninha. Em 2014. Estádio 97, que tem oferecimento de Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489. Marque um test drive. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. E agora, eu ouvi o almoço feliz? É. Hatchback? Sim. Ótima ideia. Então, que tal marcar um almoço com a galera do trabalho para fechar 2014 com chave de ouro? Amanhã ainda dá tempo. Vale para fazer amigo secreto e são várias opções no lanche menu com entrada e prato principal com delicioso acompanhamento. Sem contar que dá para aproveitar e pedir uma entrada para dividir. Tem uma Bloom Onion lá, rapaz. Caramba. E aquela All Sea Cheese Fries, hein? Sensacional. Lanche menu de segunda a sexta, da meio-dia, do meio-dia às 15h no Outback mais perto de você, a partir de R$ 42. Explore o seu momento Outback. Estádio 97, que também tem oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, taxa zero, em 36 vezes. Primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489 e marque o Test Drive, Domênico. Dá abraço aqui para uma galera aqui, ó. Mandar um abraço aqui pra Bruna Salles Gonçalves, que vem hoje aqui hoje. Muito obrigado. A gente, o Gustavo Mastro Quirico também veio aqui. Mandar um grande abraço aí, que eu fiz ontem a festa de confraternização das escolas de inglês Wise Up e You Move lá do Ipiranga. Boa. Né? Do meu amigo lá do Thiago. Boa. Abraço aqui pro Radialista Futebol Clube Betão e Edson. Nacional Futebol Clube Claudinho e Pingão. Ambos São Caetano aí. Um grande abraço e eu estou aqui, Sombra, com as ligações de ouvintes, certo. Porque terminou do ano de 2014. Ah, pois não. Então terminou desta forma o quadro de ligações de ouvintes. É o mais ligou? É o placar geral de ouvintes do ano de 2014. O giro esportivo. Em quinto lugar, empatados, Lusa e Flamengo. Três ligações. Conseguimos empatar eles com alguém. Três ligações. Mas eles vão entrar com um processo contra nós vamos ser distintos. É verdade. Flamengo é assim mesmo. Quarto lugar, o Santos, RG, 46 ligações ao ano. Terceiro lugar. Quem faz? Não, nada. Não, você tá pensando. Terceiro lugar, São Paulo, 211 ligações. Segundo lugar, Palmeiras, 226 ligações. E em primeiro lugar, Corinthians, 338 ligações. Aí depois quer que o Corinthians ganhe menos da Globo. Tem que para, começou o programa com isso. Sombra. Vai terminar com isso. Ué, fechar aqui com uma informação. De rádio, o cara não tem nada pra fazer. Graças a Deus, é isso aí. Escrotível. Mas só passar a informação aqui que o Lucas Nishida passou pra gente aqui com relação ao Fernando Torres. Ah. Ele ganha aí no Milan, Sombra, a quantia de 4 milhões de euros por temporada. Ah, então é menos. Dividido por 12 dá quanto, mano? 12 milhões de reais. Ele ganha 1 milhão de reais por mês. É. Mano, fala de novo das cotas aí pra gente acabar o programa. Não, mas eu queria, antes de mais nada, RG, desejar aí um Feliz Natal pra todos os nossos ouvintes aí, sim. Tá certo? Muito obrigado pela audiência. Mais um ano aí, 2014, exatamente, terminando. Muito obrigado. Obrigado. E é nóis, rapaziada. Um feliz 2015 pra todo mundo. A gente tá aqui por vocês. A gente volta em março. Não, em março não. Nós voltamos em breve, hein, pô. Dois convites a serem feitos. O primeiro é mais recente para amanhã, o pessoal participar. Amanhã estarei aqui das 5 às 10 com o Energia Delivery. É muito legal. Então, você quer pedir a sua música ao vivo amanhã, Domênico, no ar, das 5 da tarde às 10 da noite. E mande seu Feliz Natal para quem você quiser. E outra coisa legal, que vem aí a nova Overnight, não percam, tá acabando os ingressos, corre atrás do teu ingresso. É 16 de janeiro, hein, a estreia. Pista já acabou. Pista já foi pro saco. Já. Isso aí. Tá certo? Poucos ingressos, hein? Entendendo as palavras do mano aí, a todos os nossos ouvintes e fãs, um Feliz Natal, um Feliz 2015. E nós do Estádio 97 continuaremos em 2015 tratando o esporte, o futebol, só como brincadeira, como sacanagem, sem maldade. E que em 2015 a gente não tenha... registrado o que registramos em 2014, lamentavelmente. É só uma brincadeira, gente, é só futebol. É, palavras bonitas, mas vai ser bem pior. O futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Mas eu queria mandar um abraço pra... Mas temos que fazer a nossa parte e a gente vai tentando. Eu queria mandar um abraço especial e agradecer, além de todos os ouvintes, a nossa produção que aguentou a gente este ano todo, competentíssima, prêmio, ACESP. Parabéns, Bazuca. Um abraço a todo mundo que lutou, que batalhou por isso aí, a todos os ouvintes que aturaram a gente pelo menos um minutinho desse ano. Todo mundo que vem assistir aqui, todo mundo, obrigado mesmo. O ouvinte que aturou a gente por apenas um minuto, ele que vai pro inferno. Ah, ouviu um minuto, tá bom. Ah, ouviu porra ouviu a gente. Que momento macafona, né? E até pra aqueles que não trouxeram comida nenhuma pra gente. Mas, segundo dados... RG, muito obrigado a você que assistiu só um minuto. Um minuto, que ficou o programa inteiro. Fique com Deus, é paz e nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E segundo dados da produção, Henrique Augusto de Rossi ganhou a camiseta. Um beijo, Domênica. Te amo. Vai dar uma mordida? Ah, vou agora. Abre essa camisa, safada. Domênica é o teu pai. Tá? Tchau, Aguinaldo. Bruxa. Tchau, delícia. Um beijo pra você. Tchau, Calção. Até mais. Tchau, Tobias. Tchau. Tchau, tchau, Calção. Tchau. Aí, manda um beijão pro seu Tobias. Mandou? É. Bom, tchau. Tchau, Carmelo. Boa noite. Até mais. Tchau, Sérgio. Vovó. Tchau, vovó. Muito bom. Garoto, não sei se você sabia, mas do Japão. Quando novo é o dia antes, garoto. Tapão! Obrigado, tchau. Tapão! Vovó é nós esse ano, viu? Olha, um beijo. É nós. Olha, que Deus proteja. Chega de sofrimento, tá difícil, hein, vovó? Viu? Beijo. Encerrado o estádio, volta. Bom, volta na sexta-feira. No oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro.